varejo ou atacado, funcionando de segunda a sábado, das 7 às 20 horas. Coronel Baleco, 720, Centro de Campos Sales. Organização Aésio. Promoções diárias, acompanhe no Instagram, @ Atacarejo Avenida. Atacarejo Avenida, lugar de comprar barato. 103,5, Cidade FM. Show da manhã. Legal demais o nosso show da manhã. Já 9h41, né, minha gente? Você tá grudadinho aqui comigo? Então, aquele carinho super legal. Você que curte o nosso programa Show da Manhã, hein? No futebol, ontem o Cruzeiro já deu adeus, hein? Já foi eliminado aí da Sul-Americana. Não teve jeito, hein? Não teve jeito, hein, moçada? É isso aí. O futebol é assim, né? Ontem houve aí vários jogos. Falar nisso, o PSG vai disputar com a Internacional, né? A grande campeonato que é a Liga dos Campeões. Vai ser um jogão esse, hein? Vai ser um jogão, tá? Ontem o Bahia, rapaz, eu assisti esse jogo, inclusive o goleiro Nacional fez muitas defesas, mas o Bahia recebeu aí 3-1, perdeu no placar por 3-1, hein? E o Bahia que tá jogando bem. E o próximo confronto do Bahia é contra o Flamengo. Esse é um jogão de bola, com certeza, hein? Também tivemos aí pela Sul-Americana esse jogo do Bahia pela Libertadores, em grupo F. A Sul-Americana, grupo G, o Puerto Cabello venceu 4-1 o Vasco da Gama. Ih, Vascão, hein? É o Vasco do Júnior Moreno. Perdeu de 4-1, tá? Pela Libertadores, o grupo C, o Central Córdoba empatou com o Flamengo. O Flamengo está em terceiro no grupo C, hein? Está meio complicada a situação aí do Flamengo nesse grupo, tá? Tem chance? Claro que tem chance, mas tá, complicou, né? Já no grupo G, pela Libertadores, o Palmeiras venceu por 2-0 o Cerro Porteño. E na Sul-Americana, o grupo E, o Muxerhuna empatou com o Cruzeiro. Com esse resultado, o Cruzeiro foi eliminado, hein? A Sul-Americana também pelo grupo D, o Grau empatou com o Grêmio em 0-0, tá? Libertadores, grupo C, o Deportivo Táchira perdeu para o RDU de Quito, 3-2. Outro jogo pelo grupo A, Libertadores, Universidade do Chile, perdeu para o Estudiantes de La Plata por 3-0. E Libertadores, grupo G, o Cristal, o Sporting Cristal, venceu o Bolívar por 2-1. É isso aí. Hoje tem, né? Hoje tem Sul-Americana, tem o Atlético Mineiro, pegando aí o Deportes Iquique. Tem o Internacional, pegando aí pela Libertadores, o Atlético Nacional. Pelo grupo F da Sul-Americana, tem meu Fluminense, enfrentando São José. E tem o Atlético Paranaense, aqui já é brasileiro, né? Aqui é outra coisa, né? Sou brasileiro, chapecoense aí. Certo, então. Tem outros jogos aí, né? Tem River Plate, enfim. Então, torcer aí, né? 9h44, você aqui no nosso programa, no nosso show da manhã, em sintonia, valeu, hein? Abraçar a turma boa que curte aqui o nosso programa, valeu, hein? Pessoal da Quadra G, Antônia Célia, bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Quem é que tá participando aqui? A Antônia Elisa, bom dia, Antônia Elisa, aquele abraço, tá parabenizando sua amiga e colega de trabalho, Luciene, lá no Bom Jardim, que faz aniversário no dia de hoje. Nosso abraço, bom dia. Obrigado sempre pelo carinho da audiência em sintonia com a nossa programação, né? Tá aniversariando hoje, amiga Antônia Elisa, também lá do Bom Jardim. Antônia Elisa, quem tá parabenizando a Luciene. Bom dia. Parabéns, felicidades. 9h45. Essa é a Lady Gaga, para você que tá curtindo. Bom dia. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say just this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Você ligado aqui no nosso show da manhã, valeu, hein? 9:48, obrigado sempre pelo carinho. Olha, convite misto aqui, a família de Laurenir Raimunda de Souza Carvalho, convidando parentes e amigos para a missa de 30 anos de falecimento do seu filho, Paulo Sérgio de Souza Carvalho. Acontecerá na capela de São Geraldo Magela, lá na Serrinha do Geraldo, às 14 horas do dia 11. Então, no próximo dia 11, às 2 horas da tarde, tá bom? Então, o convite aí feito através da família aí de Laurenir Raimunda de Souza Carvalho. Bom dia, você que está ligado, pessoal que está sempre curtindo o nosso programa, o nosso show da manhã. A gente agradece aí pelo carinho e audiência de todos vocês. Cidade Voz. E na sua rádio. Faz música no ar. Só toca as melhores. Cidade FM. Nós apresentamos o Centro de Distribuição do Baratão da Construção Home Center, a Avenida Francisco das Chagas Arraes 203 em Campos Sales, para agilizar ainda mais nossos processos de entrega, aumentando nosso leque de distribuidores e disponibilizando mais opções de produtos para nossos clientes. CD Baratão da Construção Home Center. Um novo tempo começa agora. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem! Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povão dizendo: valeu, padrinho Aésio! É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, olha. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. Oi, diga. Ela canta, ela ora, ela cuida, ela ama, ela é mãe. E a gente homenageia com carinho todas as mães ouvintes da Rádio Cidade. É um novo tempo pra nossa gente, é mudança e transformação, é trabalho e desenvolvimento, a todo momento é progresso em ação. Forte.

Nós aqui no Instituto Nacional de Câncer estamos muito preocupados com alguns projetos de lei que têm sido apresentados a essa casa e também ao Senado Federal, propondo a liberação desses produtos ao mercado brasileiro. Se o texto que está tramitando no Senado e que regulamenta a produção e comercialização desses produtos passar, acabará derrubando uma resolução atual da Anvisa que proibiu em 2009 os cigarros eletrônicos. A interpretação antecipada da Anvisa é de que os produtos são nocivos à saúde e causam dependência em seus usuários. Entre os alertas feitos, um deles veio da representante da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Maria Enedina. Ela entende que o marketing sedutor dos cigarros eletrônicos nas redes sociais atrai consumidores jovens, que não estão nem aí para o perigo do uso. Que o próprio substância química sabor maçã verde provoca lesões cerebrais. O mentol provoca lesão cerebral e maior dependência. A arrecadação de impostos sobre a venda de cigarros eletrônicos no país cobre apenas um pouco mais do que 5,2% das perdas geradas pelo tabagismo, que são estimadas em 153 bilhões de reais por ano. Destaque-se no mercado de trabalho com a Uninter. Graduação à distância com até 80% de desconto. Já se formou? Faça duas pós-graduações à distância pelo preço de uma. Inscreva-se já. Uninter.com. De Brasília, Paulo Otário. Todos os hits. Aqui toca todos os hits. 103,5. Começou! Estouro de preços baixos na Mega Central Construções Móveis e Eletros. A loja mais completa de Campos Sales, com preços e facilidades que cabem no seu bolso. Piso Ipanema cinza 46x46, apenas R$23,90. Porta lisa Mogno, apenas R$149,90. Bacia acoplada branca, apenas R$339. Treliça Gerdau 6 metros, apenas R$31,99. Nossos móveis estão um sucesso. Cozinha Eduarda 5 peças, apenas R$1.899. Mesa 6 cadeiras, tampa e mármore, apenas R$899. Roupeiro Grécia 6 portas, apenas R$2.299. Cama casal Lotus molas ensacadas, apenas R$999. É pra levar tudo. Ficou fácil construir e mobiliar com a Mega Central. Estamos com duas lojas no centro de Campos Sales e entrega rápida em toda a região. Vem economizar na Zeli. É preço baixo todo dia pra você aproveitar. Motorola Moto G24 com 128 GB por R$899 ou 10 de R$89,90 sem juros. Fritadeira elétrica Britânia por R$399 ou 12 de R$39,90. Lavadora de roupas 11 quilos automática Electrolux por R$1.999 ou 12 de R$199,90. Vem comprar barato de verdade. Vem pra Zeni. Compre na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Mais luz para a nossa cidade. A Prefeitura Municipal de Salitre, administração, o povo é quem faz, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais, segue realizando a manutenção da iluminação pública em diversos pontos da cidade. Os serviços incluem reparo e substituição de lâmpadas, instalação de novos pontos de iluminação. Com mais iluminação, garantimos mais segurança e qualidade de vida para todos os salitrenses. Prefeitura Municipal de Salitre. Administração, o povo é quem faz. Rádio Cidade FM 103,5. Em sintonia com o coração das mães de Campos Sales e região. Feliz Mês das Mães. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinha Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinha Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da City, ó. Arrocha, padrinha Aésio. Oi, nega. quer cuidar da sua saúde com quem entende de você? A Clínica Dr. Paulo Ney preparou uma agenda especial de atendimentos para você e sua família. E em 10 de maio, temos uma equipe completa: Dr. Marcelo, ortopedista; Dr. Franklin, gastroenterologista; Doutora Carla, ultrassonografista; e Doutora Milena, vascular. No dia 15 de maio, o Dr. João Paulo, endoscopista, espera por você. No dia 17 de maio, atendem o urologista, Dr. Estênio Santos, e a ginecologista, Doutora Luiana Amorim, que realiza colposcopia e biópsia. E nos dias 20 e 27 de maio, o ultrassonografista Dr. Carlos também estará disponível. Agende sua consulta ou exame pelo WhatsApp 889-9962-1018. Cuidar da sua saúde é nossa prioridade. Clínica Dr. Paulo Ney. Aqui você tem atendimento de confiança. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é o arroz realengo com delicioso tempero e feijão pra completar. Arroz realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. Mantenha-se com boa saúde, afinal, ela é o bem mais precioso que você possui. Sempre que ela expirar cuidados, consulte o médico. E depois, leve sua receita até a farmácia Padre Cícero. Toda linha de medicamentos tradicionais, similares e genéricos. Atendimento com respeito e responsabilidade. Farmácia Padre Cícero faz entrega e serviços em domicílio, bem como verificação da pressão arterial, teste de glicemia, aplicação de injeção e dispõe também de cartões TIM, Claro e Oi. Faz descontos especiais nas compras à vista. E agora, na farmácia Padre Cícero, você encontra o Forte Viron, que é um revigorante ativador sexual, além de outros produtos do gênero. Farmácia Padre Cícero, Avenida Francisco das Chagas Arraes, 305, em Campos Sales. Tela entrega 3533-1268 ou 99998-3337 ou pelo WhatsApp 99494-7637. Farmácia Padre Cícero. Organização Zé Lima e Rosinha Fortaleza. Prefeitura Municipal de Fronteiras. Construindo novo tempo. Prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Campeonato Municipal de Salitre é na 103,5, a Rádio do Esporte. Neste sábado, a partir das 3h30 da tarde, a Rádio Cidade entra em campo para mais uma jornada esportiva. Batinga e Pedrosos, no campo do Mandiocão, a partir das 3h30 da tarde. Oferecimento: Casa do Criador, a Casa do Homem do Campo. Organização Maurílio Oliveira e Família. Autoescola Principal, moderna e atual. Organização Tiago e Fábio. Mercantil Bulandeira. Economia no seu bolso. Qualidade no seu lar. Entrega em domicílio 88 99312 6830. E 9 provedor internet de verdade 0800 789 8989. Escolha o melhor plano. Posto São Cristóvão. Abasteça com qualidade. Organização Naldo e Família. Empório Vieirão. Economia com seriedade. Rua Carneiro de Mendonça, em frente à Praça Hélio Lima. Ponto da Goma Fresca. Organização Cícero Vieira e Família. Serraria e Movelaria São Francisco. Qualidade em primeiro lugar. Organização Rafael e Chico. Churrascaria Bom Paladar. Carnes de qualidade. Em breve, em novo estabelecimento. Na saída para Fronteiras. Telefones 99779-7198 ou 9466-3530. Vereador Carlinhos da Bulandeira. Trabalho e compromisso. 103,5. A melhor sintonia do FM. Claro que sim, hein? A melhor sintonia do FM está aqui, hein? Já 10 horas, 11 minutinhos. Entramos na última hora, né, minha gente? É isso aí, tá? Olha, você tem algum tipo de ferida aí na perna, outro local do corpo que não está cicatrizando de maneira alguma? Bom, indicamos para você a enfermeira Isabel Cristina, que atua aqui em Campos Sales na cicatrização de feridas, usando tratamentos específicos como laser terapia, coberturas específicas, cicatrizando aí sua ferida mais rápido e de forma segura, tá? Quer conhecer o trabalho aí da enfermeira Isabel Cristina? Então anote aí o telefone dela, o WhatsApp, que é o 88, que é o código de área, 99464-3379. Vou repetir, hein? 99464-3379. Código de área 88, tá bom? É só falar com a enfermeira Isabel Cristina, que ela vai resolver aí o seu problema, tá legal? E ela atende lá no consultório na Avenida Francisco Ademar de Andrade, número 900. Bom dia, você que está sempre curtindo aqui o nosso show da manhã, toma boa de salitre, aquele abraço carinhoso aí para todos vocês. E sábado tem futebol, hein? Sábado, a partir das 15h, a equipe da Rádio Cidade já vai estar lá no Campo do Mandiocão, para Batinga e Pedrosos, e valendo pela primeira divisão do Campeonato Municipal de Salitre. E no domingo tem aqui em Campos Sales, no estádio O Moraizão, tá bom? Bom dia para vocês, obrigado sempre pelo carinho e audiência de todos vocês em sintonia aqui com o nosso programa, nosso show da manhã. Até às 11h, vamos estar aqui coladinho com você. Ah, tá legal, então, bom dia, bom dia, bom dia. Agora, 10h13. Sempre com você, hein? Ah, minha doce estrela, a participação do Nando Cordel no nosso show da manhã. Quer se perder, quer ter você agora. O que é que eu vou fazer pra não sofrer se você for embora? Estrela da manhã, nasci para ser teu dia. Viver no teu amor é tudo que eu queria. Ai, coração, ai, coração, estrela da manhã, nasci para ser teu guia. Viver o teu amor é tudo que eu queria. Quer se perder, quer ter você agora. O que é que eu vou fazer pra não sofrer se você for embora? Estrela da manhã, nasci para ser teu dia. Viver no teu amor que eu queria. Ai, coração, ai, coração, estrela da manhã, nasci para ser teu guia. Viver no teu amor é tudo que eu queria.

Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio. A primeira vez que eu te vi, apaixonei, sonhei, tentei falar. Ah, pois não saí. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, sonhei, tentei falar. Ah, pois não saí. Me apaixonei quando vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção olhando, e eu não existia pra você. Me apavorei quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, despedindo. Chorei sem querer quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, despedindo. Chorei sem querer. Pensei que nunca mais ia te ver. Uma chance pra dizer o quanto estava apaixonado por você. Chorei sem querer. Sintonize 103,5 Cidade FM. Acorda, agricultor e agricultora familiar. Está na hora de resolver sua situação e voltar a produzir com o Desenrola Rural. Aproveite grandes descontos de até 80% para liquidar sua dívida e de até 65% para renegociar. Se você é agricultor ou agricultora familiar ou cliente agroamigo Banco do Nordeste, ligue 0800 728 3030 e descubra se você é um beneficiário. Banco do Nordeste, Governo Federal. Se aproxima uma das datas mais lindas e especiais. E o Empório Vieira vem fazer uma singela homenagem a quem é sinônimo de amor, cuidado e dedicação. Mãe é aquela que transforma pequenos gestos em grandes momentos. Que ensina com olhar. É quem acolhe com abraço e fortalece com o coração. Neste Dia das Mães que se aproxima, queremos agradecer a todas as mães por serem a luz da nossa vida, o exemplo que carregamos no peito, que dia após dia estão presentes em nosso Empório Vieirão. Vocês são nossa inspiração, sempre com o sorriso e a energia que torna o nosso ambiente ainda mais especial. Feliz Dia das Mães, homenagem do Empório Vieirão, carinho, qualidade e respeito por você e por quem mais ama. Está na Cidade FM, no mês das mães, a programação mais cheia de carinho do rádio. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama. Neste Dia das Mães, a Câmara Municipal de Araripe presta uma homenagem a todas as mães araripenses, mulheres fortes, guerreiras que com amor incondicional constrói lares e futuros. Que este dia seja repleto de alegria, carinho e reconhecimento. Vocês são a base, o alicerce, a inspiração de toda a nossa sociedade. Feliz Dia das Mães, uma homenagem da Câmara Municipal de Araripe, presidente vereador Tico Gente Boa, Câmara Municipal, serviço e compromisso com o futuro. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o STJD abriu um inquérito para investigar o atacante Bruno Henrique do Flamengo por suspeita de manipulação de resultado ao forçar um cartão amarelo em jogo contra o Santos no Brasileirão de 2023, supostamente para beneficiar apostadores. A apuração foi motivada por indiciamento da Polícia Federal, que encontrou mensagens no celular do irmão do jogador que podem ligar o atleta ao esquema.

despesas básicas de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 7.398,94. Os dados do último levantamento do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em março de 2025. O valor é quase cinco vezes maior, né, do que o salário oficial, que é de R$ 1.518,00 e considera gastos com alimentação, moradia, saúde, educação, transporte, lazer, vestuário, higiene e previdência. O valor do mínimo atual foi definido após reajuste de 7,5% em comparação ao ano passado. A exatos 30, os brasileiros viram o salário ter o maior aumento desde a criação do Plano Real, 42,86%. O reajuste mais baixo foi em 2020, de 0,58%. Segundo o contador e administrador Marcelo Marim, em entrevista, mestre em governança corporativa e especialista em recuperação judicial, essa diferença entre o valor oficial e o cálculo do DIESE tem uma explicação clara. Essa diferença existe porque o salário mínimo oficial é definido com base no que o governo consegue pagar, levando em conta o impacto nas contas públicas, já que ele afeta aposentadorias, pensões e outros benefícios. Já o valor calculado pelo DIESE mostra quanto seria necessário para uma família de quatro pessoas viver com dignidade, pagando alimentação, moradia, saúde e transporte. Ou seja, o valor do governo considera o que cabe no orçamento público e do DIESE o que seria justo para o trabalhador, explicou o especialista. Além do impacto individual, o valor do salário mínimo influencia diretamente na economia. Segundo Marim, quando o valor é muito baixo, o reflexo atinge o consumo interno. Quando o salário é muito baixo, as famílias têm menos dinheiro para consumir, o que reduz o movimento do comércio e de vários serviços. Como o consumo é uma das principais forças da economia brasileira, isso pode desacelerar o crescimento. Além disso, um salário baixo aumenta a desmelhora em dívida, explicou Marim. Marim ainda comenta que ajustes no salário podem ser importantes para estimular a economia e ajudar a população a ter acesso a itens necessários para se ter uma qualidade de vida digna. Repórter News. Repórter News. Repórter News. Atacarejo Avenida, tudo o que você precisa em varejo ou atacado, funcionando de segunda a sábado das 7 às 20 horas. Coronel Baleco, 720, Centro de Campos Sales. Organização Aésio. Promoções diárias, acompanhe no Instagram, @ Atacarejo Avenida. Atacarejo Avenida, lugar de comprar barato. FM 103,5, a melhor. Será que o meu frio na barriga pôs uma coberta, ai, ai, ai? Será que alguém tirou meu coração e no lugar pôs uma pedra, ai, ai, ai? Tapa assim de eu querer pegar, difícil eu querer pedir. Entrou no meu quarto, provou do meu beijo, desceu minha roupa, já pode sumir. Parabéns pra pessoa que fez eu virar esse tranqueiro. Pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Parabéns pra pessoa que fez eu virar esse tranqueiro. Pois meu sentimento na geladeira, água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Pra você que tá revoltado, tá fácil eu querer pegar, difícil eu querer pedir. Entrou no meu quarto, provou do meu beijo, desceu minha roupa, já pode sumir. Parabéns pra pessoa que fez eu virar esse tranqueiro. Pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Parabéns pra pessoa que fez eu virar esse tranqueiro. Pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Cento e três vírgula cinco FM, a sua rádio.

se ainda me esperando pra contar as novidades que eu já canso de saber. Eu sei também tem gente me enganando. Que bobagem. Mas que bobagem. Já é tempo de crescer. Não, não, não, não. Nem por você, nem por ninguém. Não me desfaço, não. Não, não. Quero saber bem mais que os meus. Agora 40 e poucos, né? Nem por você, nem por ninguém. Mas mesmo assim não desisto dos meus sonhos, não, com ninguém. Dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Meus planos. Quero saber nem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber nem mais que os meus 20 e poucos anos. Saber, eu quero saber. Não me desfaço, não, não. Quero saber bem mais que os meus 20 anos. Você ligado aqui no nosso show da manhã, Fábio Júnior, 20 e poucos anos. Gente boa, quero aqui agradecer o seu carinho, a sua audiência. E vamos ficando por aqui, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, tem muito mais aqui no nosso show da manhã. Espero contar com o seu carinho, a sua audiência. Valeu, moçada! Tchau, tchau! Você chegou, foi como chuva de verão e me levou no fogo quente da paixão. Oh, meu grande amor, oh, meu grande amor, oh, meu grande amor. Agora eu sei que eu não vivo sem você, o seu amor. 103,5. Cidade FM. A rádio do coração. Vem economizar na Zeni. É preço baixo todo dia pra você aproveitar. Conjunto Box Casal, molas ensacadas Eurosono por R$ 1.099 ou 12 de R$ 109,90. Roupeiro sete portas com espelho avelã por R$ 1.199 ou 12 de R$ 119,90. Kit cozinha sete portas em por R$ 999 ou 12 de R$ 99,90. Vem comprar barato de verdade. Vem pra Zeni. Compre na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420 FM, 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. É hora de ouvir a palavra de Deus. De refletir sobre os seus ensinamentos e o Santo Evangelho. Agora, na Rádio Cidade. Programa Meu Cristo Não Tem Cor. Uma realização da paróquia de Nossa Senhora da Penha, de Campos Sales. Agora estou feliz. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia, entre no ar neste momento o programa Meu Cristo Não Tem Cor. Queremos abraçar vocês que estão nos ouvindo, vocês aí do Barão de Aquiraz, Quixariú, Monte Castelo, Itaguá, Poço de Pedra, Caldeirão. Abraçando a vocês também, aí ouvintes da Sertão FM 96.7, a todos vocês, né, aí da Cajazeira dos Bois. Queremos agradecer aí a sintonia de todos. Só lembrando aqui, repassando já algumas capelas que já definiram aí a sua coroação, começando aí pela Caboclos, a capela de Santa Paulina, que prestará homenagem a Nossa Senhora dia 10 às 19 horas da noite, a Santa Missa, e também a coroação no dia 18 teremos a coroação da Agrovila Santa Maria, dia 18 às 18 horas. Teremos dia 25, alívio, dia 26, queimadas, dia 27, teremos croatar, dia 28, às 4 horas da tarde, na casa da Diana e no Sítio Tigre, também a missa, aí a coroação, dia 28, Tigre, dia 20, dia 30, teremos a coroação no Sítio Traíras, às 19 horas da noite. Então, já convidamos aí a todos para a coroação do Sítio Traíras, dia 30, também o encerramento das festividades, a coroação e o leilão. Outra comunidade que está em festa é a Lagoa Coberta, e dia 10 será aí o grande leilão em prol aí da capela de Nossa Senhora de Fátima do Sítio Coberta. Dia 13 é o encerramento, onde nós teremos aí o bingo, que será em prol aí da cirurgia do nosso irmão Zomim. Então, dia 13, encerramento da festa de Nossa Senhora de Fátima, e logo em seguida o bingo de uma garrota em prol do nosso irmão Zomim, que está passando por um problema de saúde e vai ser submetido a uma cirurgia. Agradecendo também a vocês, né, das demais comunidades, lembrando que a coroação de Campos Sales é dia 31 e os ensaios já estão sendo realizados na casa das irmãs, mas se alguma mãe desejar colocar o seu filho para participar da coroação, procure as irmãs ou Nivaldo. Lembrando que a faixa etária de idade esse ano é acima de 6 anos de idade, isso para a sede, para a matriz. Nas comunidades não tem faixa etária de idade, só lembrando para que as pessoas não confundam que essa faixa etária de idade é apenas para a sede, para a matriz. Peçamos a Deus que nos ajude. É, queremos lembrar, né, que hoje à noite haverá também mais uma noite de novena, agradecendo já o noitado de ontem, e hoje, dia 8, teremos aí mais uma noite de novena em homenagem a Nossa Senhora. E agora vamos ouvir a palavra de Deus, o Santo Evangelho, que é extraído do livro de João 6, 44 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que veio de junto de Deus. Este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje contamos ao Senhor e que recebemos a glória e o triunfo. O ressuscitado se apresenta perante sua igreja como aquele: eu sou o que sou. O que identifica como fonte de salvação: eu sou o pão da vida. Em ação de graça, a comunidade reunida em torno da mesa do Senhor é aquele mesmo que se garante para nós como sendo o pão da vida. A comunidade reunida em torno ao vivente e conhecendo amorosamente as Escrituras e o pão que desceu do céu. Cristo, imortal e glorioso, nos faz lembrar de novo que o Pai é o autêntico protagonista de tudo. Os que escutam nele acreditam, vivem em comunhão com Deus, como o único que tem a vida em si. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão não morrerás, mas viverás eternamente. O pão vivo é Jesus. Não é um alimento que assimilemos, senão que, pelo contrário, nos assimila. Ele nos faz ter fome de Deus, sede de escutar a palavra de Deus e sede de alegria do coração de Deus. A Eucaristia é a antecipação da glória celestial. Participamos um do mesmo pão, que é remédio da imortalidade, remédio para aqueles que necessitam da graça de Deus. A comunhão com a carne de Cristo ressuscitado nos faz acostumar com tudo aquilo que desce do céu, quer dizer, receber e assumir nossa verdadeira condição. Estamos feitos para Deus e somente Ele sacia plenamente o nosso espírito. Mas esse pão vivo nos faz crescer, viver, além da morte física. Esse pão vivo nos garante uma vida nova. O desígnio do Pai é que nos criou para a morte física, mas nos criou para a morte, para a vida espiritual, para a vida em Cristo. Que o amor de Deus possa infundir nos nossos corações a alegria de vivermos no mundo, mas com a perspectiva de uma vida nova. Cada vez que comemos esse pão, ardentemente arde o nosso coração de amor por Jesus. Já não vivemos para nós mesmos, já não vivemos no erro. O mundo ainda é preciso e o mundo precisa desse pão que alimenta, que nos dá vida e que nos encoraja para o crescimento espiritual. Peçamos a graça de Deus que nos fortaleça com esse pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus que diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão não morrerás, mas viverás eternamente. Que Deus vos abençoe, que Deus nos ilumine e que Deus nos dê a vida em Cristo. O pão vivo que desceu do céu é o próprio Cristo que se fez alimento para cada um de nós. Que Deus abençoe, que Deus nos ilumine nesse tempo de graça, tempo de viver a graça de Deus. Então, mais uma vez, queremos agradecer o convite, não é isso? E a graça de cada um de vocês de estar atento ao meu Cristo não tem cor. E hoje, mais uma vez, queremos lembrar que temos novena dedicada à Nossa Mãe nesse mês de maio, mês de Maria. E hoje é dia 8, não é isso? Ontem foi dia 7, tivemos aí a sétima noite com os noitários da rua João Severo Cortez, Travessa José Frazão e o Bradesco. Os organizadores de ontem foi Valmir Júnior, Josinete Alencar. Hoje, dia 8, temos Avenida Francisco Ademar de Andrade, Travessa João 23 e Escola João 23 e Conceito Tutelar. Os organizadores de hoje teremos Ana Maria Reis e Mércia Moraes. Então, hoje, mais uma noite de novena. Amanhã, dia 9, né, Câmara Municipal de Campos Sales, Cláudia Costa e Dr. Robson são os organizadores de amanhã. No sábado, teremos o Texto dos Homens. Como organizador, teremos Luciano Soares e Júnior Barbosa. No dia 11, que é domingo, Mães de Campos Sales, Administração Municipal de Campos Sales, Casais e Dizimista. Temos os organizadores aí da noite, a doutora Andréia, doutor Valdeci, a Leonete, e Domingos e Benilda. Então, aí dia 11, né, dia das mães, segundo domingo do mês. Queremos abraçar vocês, quem nos escuta, né, isso, a nossa amiga Liliana aí na Rendeira, né, próximo ao acampamento. Ela pede para mandar um alô para o seu pai Zora e a sua mãe Eli na Vajota. Também o seu tio aí, também seu tio José, aí próximo ao Quixariú. Então, e toda a família, não é isso? Que está escutando o programa Meu Cristo Não Tem Cor. Agradecer também a vocês aqui também da cidade, o nosso amigo Cícero da Goma, não é isso? Aí no Ponto da Goma Fresca, aí na Coronel Baleco. Obrigado aí pelo café e o queijo. Obrigado. Que Deus abençoe meu irmão, o seu trabalho e toda a sua família. Agradecer também a todos vocês das comunidades. E mais uma vez lembrar que dia 10 será a coroação dos caboclos, dia 18 a coroação aí na Santa Maria, dia 25 alívio, dia 26 queimadas, 27 Croatá, 28 teremos a coroação às 4 horas aí no Sítio Tigre e dia 30 é a coroação do Sítio Traíras, lembrando que o leilão da Lagoa Coberta será dia 10 e o encerramento dia 13 também aí da festa de Nossa Senhora de Fátima. É, lembrando aí a nossa amiga Célia, abraçando a nossa amiga Célia aí no bairro Guarani, ela está pedindo informação aqui do Padre Wilton, lembrando que ele já retornou ontem à noite, recebeu alta e retornou, está em Campos Sales se recuperando, e mas está bem. Que Deus abençoe a todos vocês que durante esses dias se uniram a nós nas orações pela recuperação do Monsenhor José Wilton Leite. Lembrando que ele já está em casa, né, se recuperando aí, e logo logo estará retornando à missão conosco. Agradecer também a todos vocês ouvintes na demais cidades, no Arari, Potengi, Salitre, Aiuaba, Fronteiras, Pio Nono e Caldeirão Grande. Todos vocês, nós, muito obrigado. Que Deus o abençoe. Abraçando a vocês também aí da CR Biscoito, a toda a turma boa aí trabalhando. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, fiquemos agora na companhia de Júnior Moreno, Dan Oliveira e Esporte na Cidade. Até amanhã, se Deus o permitir. Ó Cristo, estás comigo, eu estou contigo também. Meu Cristo não tem cor, ele é o povo do Senhor. Meu Cristo não tem cor, o meu Cristo. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará, ZYE 420, FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção, Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Praticando todos. Olha o gol! Falando sério, dos fatos que fazem o Brasil ser o país do futebol e de todas as modalidades esportivas. No ar, Esporte. Esporte na Cidade. Na Cidade. Amigos, muito bom dia! Estamos chegando para mais um programa Esporte na Cidade. A partir de agora você vai ficar informado de tudo o que está acontecendo no mundo esportivo. Vamos falar de Libertadores da América, falar de Sul-Americana. Falando em Sul-Americana, teve tropeço de times brasileiros. O Vasco da Gama teve um apagão diante do adversário, tomou uma goleada lá na Venezuela e se complicou na competição. Na Libertadores, Palmeiras vence, é o primeiro time classificado. Já o Flamengo acabou ficando no empate, né? Jogadores do Flamengo, inclusive, sofreram tentativa de assalto no retorno ao Rio de Janeiro. Vamos falar também da Liga dos Campeões, já definido aí os finalistas da Liga dos Campeões. Vamos falar também de CBF, Gilmar Mendes manda Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apurar assinatura suspeita, né? Polêmicas aí na CBF, né? Vamos falar também do futebol aqui da nossa região. Essas e outras você confere daqui a pouquinho no Esporte na Cidade. Rádio Cidade, a rádio do esporte. Esporte. Olha o gol!

nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na rodoviária. Organização Conrado Silva. Vem participar, ajudar e ganhar prêmios. Não fique de fora. A sorte pode pedalar para sua casa. Esporte. Esporte na cidade. Na cidade. De volta aqui na nossa programação, no nosso Esporte na Cidade. 11 horas 29 minutos aqui na cidade. Vamos começar falando no programa de hoje, falando das polêmicas que envolve a CBF, né? E olha só, o Gilmar Mendes manda o TJ do Rio de Janeiro apurar assinatura suspeita. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu não acatar o pedido que buscava afastar Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. No despacho feito na noite desta quarta-feira, o magistrado garantiu que não há o que se falar em reconsideração da decisão cautelar. Para ele, não existem mais os requisitos que sustentaram a intervenção anterior. Mesmo mantendo sua decisão, Gilmar Mendes determinou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro adote com urgência as providências cabíveis para apurar a autenticidade da assinatura e eventuais irregularidades no processo de homologação do acordo. A verdade é que esses novos fatos repercutem nos bastidores da CBF, uma vez que a seleção brasileira não vive um bom momento e ainda está sem técnico. Agência Rádio Web com informações da Seleção Brasileira, Daniela Esperon. Tá aí, Daniela Esperon, trazendo as informações aqui do Esporte na Cidade. Então, as polêmicas aí, tudo que envolve a CBF, né, a entidade do futebol brasileiro. E é sempre uma preocupação, né, rapaz? Problemas com o do presidente, problemas aí com a seleção. Enfim, não temos ainda um técnico, está muito próximo aí da Copa do Mundo e tudo isso faz com que gere mais ainda preocupação, principalmente para o torcedor do Oliveira, né, do futebol brasileiro, que está aí, né, ainda percebe que estamos sem comando, da Oliveira. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Júnior, a seleção brasileira está aí há menos de um mês de fazer dois jogos importantes pela Sul-Americana e a CBF ainda não se decidiu. O nome que pintou nesses últimos dias foi do Abel Ferreira, né? Mas a CBF ainda não comunicou o Palmeiras, né? Seria para que o Abel treinasse a seleção desses dois jogos, fizesse o Mundial com o Palmeiras e depois assumisse a seleção definitivamente, né? Não sei qual vai ser a reação do Palmeiras, mas é o assunto que rolou ontem nos bastidores aí, que o Abel poderá assumir a seleção brasileira agora, Júnior Moreno. Pois é, sempre existe essa indagação, né, Dona Vieira? Mas parece que a CBF ainda não desistiu do Carlos Ancelotti. Não, viu? Não, não, não, tá lá. O problema que surgiu é que o Edinaldo Lavoe poderia ser caçado, né, Júnior? Sim. Aí, com isso, iria abrir, né, esse leque aí, essa vaga para o vice-presidente, e o vice-presidente que é o Abel Ferreira, né? Então, mas como o Gilmar Mendes já se manifestou, né, a favor do Edinaldo Lavoe, então continua o sonho do Ancelotti. Do Ancelotti, né? Inclusive, Dom Oliveira, já deve tem... Deve pedir demissão domingo, viu? Domingo, rapaz. A gente tem algumas informações, né? Bem adiantadas em relação a essa negociação, né? O Rodrigo Caetano, que é o diretor da seleção da CBF, enfim, revelou que a escolha do novo comandante da seleção brasileira está... Em estágio avançado, né? Nesse modo, em contato com a imprensa, o dirigente garantiu que o processo vem sendo conduzido com responsabilidade e está próximo de um acerto. E se fala muito ainda nos bastidores que pode anunciar nos próximos dias, até o dia, até domingo aí, já ter um novo nome, né, Dona Oliveira? Júlio Moreno, aí que a gente fica aí na expectativa, né? Sim. A expectativa para saber se segunda-feira vai ser anunciado ou não o Carlos Ancelotti. Né? Carlos Ancelotti é o nome mais cotado aí, né, para o comando aí da seleção brasileira, já para esses dois jogos do mês de junho, né, Dona Oliveira? Tá bem aí, viu? Tá bem aí. Mas, né, vamos esperar e contar com a sorte, né, Júnior? Com certeza, Dona Oliveira. 11 horas 34 minutos aqui na cidade. Agora vamos falar de Liga dos Campeões. PSG bate Arsenal e vai à decisão em Munique. A final da Champions League 2024-2025 está montada. Pela segunda vez na história, o PSG está na decisão da principal competição de clubes do mundo. O time francês voltou a vencer o Arsenal, desta vez no Parque dos Príncipes, em Paris, pelo placar de 2-1, e se classificou sem grandes sustos. O Paris Saint-Germain busca o título inédito, já que na única vez que decidiu o torneio, acabou sendo batido pelo Bayern de Munique em 2020. Já a Inter de Milão, que é a outra finalista, quer o tetracampeonato da Champions. A decisão será em jogo único no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Depois de 21 anos, a Liga dos Campeões volta a ter uma final sem equipes da Inglaterra, da Espanha e da Alemanha. A última edição, que não contou com representantes destes países, foi na decisão de 2004, feita por Porto e Mônaco. Agência Rádio Web com informações da Liga dos Campeões, Daniela Esperon. Tá aí, Daniela Esperon, trazendo as informações aqui no esporte na cidade. Então tá aí, Dona Oliveira, né? O PSG sem aquelas estrelas como Messi, Neymar e Mbappé, né? Chegou lá, chegou aí sem muitas promessas, Dona Oliveira, e acabou chegando à final e agora vai fazer essa grande final com a Inter de Milão, Dona Oliveira, que também acabou deixando os grandes para trás, Dona Oliveira. Pois é, Júlio Moreno, né? O PSG foi só se desfazer das estrelas, né? Sim. Era muito dinheiro e pouco futebol. Messi, Neymar, Mbappé, né? Di Maria, né? Se desfez dos medalhões e tá aí, né? Na final da Champions League contra a Inter de Milão, viu? Eu imagino que Adriano Imperador já deva ter comprado aí as passagens para a Alemanha, dia 31, para assistir essa final, viu? Com certeza. Ele é convidado aí da Inter de Milão, aonde foi ídolo, né? Sim. E ele tem uma paixão muito grande de vida aí entre Flamengo e Inter de Milão, viu? É isso. Então, A final é na Alemanha, né? Na Alemanha, lá em Munique, na Arena de Munique. Está marcado já para o dia 31, um sábado às 4 da tarde, Dom Júnior. Você conhece Munique, Júnior? Não. Não conheço Munique. Mas rapaz. Alemanha é diferenciada, né? País de primeiro mundo, né, Dom Vila? Depois da guerra que separou as Alemanhas, depois derrubaram o Muro de Berlim, né? Muro de Berlim. Juntou novamente. Eu ainda lembro uma Copa do Mundo que tem as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Sim. Né? Certo. A Rússia era uma seleção, aí depois, quando não tem mais Rússia, aliás, União Soviética, né? Sim. Aí ficou Rússia e mil e uma seleção da União Soviética, Júnior. Muito bem. Foi dividida também, né? É isso. Então tá aí, a PSG e Inter fazendo a final dia 31 de maio às 4 horas da tarde na Arena de Munique. Agora vamos falar de Sul-Americana. Olha só, Vasco é humilhado na Venezuela e Felipe pede demissão. A noite de quarta-feira não foi nada boa para os brasileiros na Copa Sul-Americana. Nenhum venceu e ainda teve o Vasco, que foi humilhado pelo Porto Cabello na Venezuela. Uma derrota por 4-1 que deixou o time de São Januário praticamente eliminado da competição. O técnico Felipe Loureiro tentou explicar a pane que deu no time e que não conseguiu se encontrar no jogo. Um jogo para se esquecer, faltou muita atitude dentro de campo, muitos erros individuais, isso acabou prejudicando. Acho que é um jogo para ser esquecido, porque realmente houve muitos erros individuais e o Porto Cabello ganhou na atitude. Acho que tomou uns gols na bola parada, enfim. Realmente, a maioria dos jogadores muito abaixo do que pode render. Os outros dois jogos foram empates. O Cruzeiro ficou no 1-1 com o Muxihuna e o Grêmio não saiu do 0-0 com o Atlético Grau. Nesta quinta-feira, o Fluminense encara o San José na Bolívia e o Atlético Mineiro enfrenta o Deportes Iquique lá no Chile. Agência Rádio Web com informações da Sul-Americana. Daniela Esperon. Aí, Daniela Esperon, trazendo as informações aqui no Esporte na Cidade. 11 horas 39 minutos aqui na cidade. Então tá aí, Dom Oliveira, né? Sul-Americana, né? Eu tava vendo aqui, né, que tudo tem a primeira vez, né? E o Vasco acabou perdendo pela primeira vez para os times venezuelanos, né? Em 10 confrontos, o Vasco venceu 7 e empatou 2. E ontem perdeu de forma desastrosa, né? Tomou uma goleada, e aí tem todo esse mal-estar lá no Vasco da Gama, que agora se complicou na competição, Dom Oliveira. Pois é, Júnior Moreno. O rapaz levou uma lapada de 4, foi, Júnior? 4-1, viu? Primeiro tempo foi tranquilo, né? Foi empate o primeiro, no primeiro tempo. No segundo tempo, o time não se achou dentro de campo, perdeu a qualidade, principalmente no meio de campo ali, e a equipe do Porvo Cabello acabou conseguindo aí neutralizar o Vasco da Gama, e 4 que ficou barato. Poderia ter sido muito mais, Dom Oliveira. Rapaz, né? Brinquedo não, né, Júnior? Não é brinquedo. Ontem, então... Júnior, a bruxa tava solta pro time brasileiro, viu? Teve o Vasco, teve o Bahia. Bahia pela Libertadores. Sim. Ganhou do Nacional do Uruguai lá, em Montevidéu, e levou uma virada de 3 ontem, viu? De 3, justamente, acabou tomando a virada. Hoje ainda tem brasileiro em campo, Dom Oliveira. Hoje tem... O Cruzeiro foi eliminado ontem? Ontem teve o empate do Grêmio, né? O Grêmio que vai brigar até a última rodada por essa vaga na Sul-Americana. Acabou ficando 0-0 com o Atlético Grau. O Cruzeiro acabou empatando fora de casa. Foram 3 derrotas e um empate, né? Um empate, justamente. Já tá eliminado, já, né? Já tá eliminado o Cruzeiro, viu? Hoje tem o Fluminense, né? O Fluminense que vai brigar por essa vaga com 11 Caldas. E tem esse duelo hoje com o São José às 9:30. Hoje tem também entrando em campo outro brasileiro, é o Atlético Mineiro contra o Iquique, também fora de casa. E aí fecha essa rodada, a quarta rodada da Sul-Americana, né? Então, quinta rodada só volta aí na próxima semana, dias 13, 14 e 15. Pela Sul-Americana. Já pelo Libertadores da América, o Flamengo acabou empatando. E olha só, teve polêmicas também no retorno do Flamengo, onde jogadores acabaram sofrendo tentativa de assalto. Bom, o dia só não começou bem para os jogadores do Flamengo, né? Realmente uma notícia lamentável. Jogadores, a delegação do Flamengo desembarcou por volta de 5 horas da manhã no Aeroporto Internacional do Rio, vindo lá de Santiago del Estero, onde o Flamengo empatou ontem com o Central Córdoba pela Copa Libertadores. Alguns jogadores costumam ir para o aeroporto nos seus carros particulares, nem todos vão no ônibus do clube, né? E quando eles retornavam para casa, alguns jogadores foram vítimas de uma tentativa de assalto na linha amarela, na altura de Bom Sucesso. E como você disse, o caso mais grave aconteceu com o Rossi. Sorte dele que o carro dele é blindado, o carro dele foi alvejado por 4 tiros, mas nenhum assalto acabou se concretizando, ninguém se feriu. A assessoria de imprensa do Flamengo divulgou agora pela manhã essa nota sobre o ocorrido, disse que todos os jogadores já estão em casa, em segurança, portanto não aconteceu nada com ninguém, mas foi um susto enorme. Hoje, por volta de 4:30 da tarde, tem treino aqui no Ninho do Urubu. A gente vai ter atualizações desse caso ao longo do dia. Então tá aí, Dona Oliveira, né? As polêmicas, né, que envolvem o futebol e a violência, né, no Rio de Janeiro, Dona Oliveira. A gente fala muito aqui da violência no Ceará, né? E lá no Rio não é diferente, Dona Oliveira. No retorno aí da equipe do Flamengo, né, os jogadores acabaram sofrendo essa tentativa de assalto, né, por sorte aí que não aconteceu coisas piores, até porque, né, o carro do goleiro Rossi aí era blindado, Dona Oliveira. Pois é, Júlio Moreno, né? Os jogadores chegaram madrugada no aeroporto, 5:30 da manhã estavam indo para casa, né? Pegaram, muitos, né, vão no ônibus do time. Sim. Outros vão de carro, né, e deixam o carro no aeroporto antes de viajar. E o Rossi foi de carro e na volta aí acabou na linha vermelha, né, e vários jogadores do Flamengo, cada um no seu carro, mas, né, a galera é rica e anda em carro blindado, né, gente? Carro blindado. Porque se não fosse, tchau, nosso goleiro aí, viu? É isso. Foram vários tiros, né? Várias balas na altura do vidro, na porta, no retrovisor, em todo canto acertaram aí tiro. E eu só fico pensando aí como é que tá a cabeça aí do nosso goleirão para os jogos, né, de domingo contra o Bahia, né? O Flamengo joga domingo, o próximo adversário é a equipe do Bahia. Então, tem uma nota aí já do goleiro Rossi, que acabou de soltar uma nota, o Flamengo também, e a gente fica aí na expectativa que a polícia do Rio de Janeiro consiga, né, chegar até os autores aí desses disparos aí nos carros dos jogadores do Flamengo, né? O Agustin Rossi publicou agora há pouco: hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Assinado aqui o goleiro Agustin Rossi, do Flamengo. Então tá aí, né? A gente lamenta isso ocorrido, né, Dona Vila? Agora, Júnior, eu acho que os caras não sabiam que era o carro do jogador do Flamengo, não, viu? O jogador do Flamengo não costuma ser assaltado, não, viu? Pois aliás, é. Jogador do Rio de Janeiro nenhum costuma ser assaltado, sim, viu, Júnior? Pois é. É complicado, né, Dona Vila? O que realmente aconteceu aí. O horário também contribui muito, né, Dan? 5:30 da manhã, linha vermelha. Aqui nós, Júnior, 5:30 da manhã tá claro. Sim. Né? Já é dia. Agora lá não é ainda, tá meio escuro ainda. Tá meio escuro ainda. Então, a questão do horário aí também. A galera não sabia, não, que era os jogadores, não. Pode ter certeza, viu? É isso. Então, graças a Deus, só danos materiais, né, Dona? Júnior, a galera, pra assinar um contrato com o Flamengo, tem muitas exigências. Eu acho que andar em carro blindado seja uma delas, viu? Olha aí, viu? O jogador do Flamengo não pode pegar em moto. É um monte de coisa que jogador do Flamengo não pode fazer, viu? Muito bem. Andar sem segurança, nem pensar, né? Pois é, até porque eles recebem até por direito de imagem, né, Dona Vira? Porque também, meu amigo, você sabe que quem ganha, quem não ganha nada, ganha 1 milhão, né? Ganha 1 milhão, é verdade, é isso. Então vamos ouvir aqui a opinião do Patrício e também por aqui o CS13, né? Patrício, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, Dan, bom dia, Conrado Silva. Você tava me falando aí do... já saiu duas fumaças pretas, padre, né? Pois, teve uma votação de ontem, né? Às 14 horas que saiu a fumaça preta e hoje às 7 horas a segunda fumaça, né? Ah. Nada de eleição do novo Papa. Do, né? Novo Papa, pois é. Mas estamos aqui ainda na expectativa, né, padre? Parece que a outra votação agora vai ser só amanhã, né? Só amanhã. Amanhã que tem a nova votação, né? É isso. Mas já foram 12. É só uma votação por dia? É uma votação por dia, porque ontem foi a votação que saiu às 9 horas lá, horário da Itália, de 14 horas, horário de Brasília, né? Sim. E hoje às 7 da manhã, com certeza lá deve ser às meio-dia, né? É isso. Como é que está o quadro clínico aí do Monsenhor Wilton, padre? Está bem, ele ontem recebeu alta, está em Campos Salles, né? Está se recuperando, né? Sim. Isso não está bem melhor, mas está... se recuperando, né? Fez os exames e tá esperando agora ser só medicado, né? Muito bem. Mas tá bem. Mas já se encontra no seminário? Encontra sim. Chegou ontem à noite. Foi? Chegou ontem à noite. Já contou umas duas histórias já por lá? Não, mas tem algumas histórias já que... Fez como eu, quando saiu do hospital, disse, rapaz, prepara aí um baião de feijão verde com galinha caipira que eu tô chegando, viu? Ele só falou assim que... sim. Ele disse, rapaz, eu entrei de cadeira de roda e saí de cadeira de roda. Foi. Lá ele falando assim, lá você tem razão, porque você é só comendo deitado sem fazer exercício nenhum. Mais sopa, né? Ô Júnior, e notícias do Pacelli? Pacelli, pois é, não temos mais notícia, né, Dona Vireu? A última informação que a gente tinha é que... Até ontem, a informação que eu tinha é que ele continua na UTI, né? Continua na UTI. Sob observação, né? De hoje eu não tenho notícia, ainda, né? Não foi feita a cirurgia. Certo. Ele não teve fraturas em outras partes do corpo, né? Apenas... Sim. Com essa pancada na cabeça, né? Afundamento de crânio. E fez a cirurgia e está na UTI. Agora, de hoje, eu ainda não tenho informação, né? Ok, também não tive. A última informação que eu tive foi essa mesmo, que você acabou de informar, né? Então, a gente vai ficar aqui também, de olho também nessas informações, para que a gente possa estar trazendo aqui para os... não só os nossos ouvintes, mas também os clientes aí do nosso amigo Pacelli, né, Dona Vira? Você teve com ele, não foi, Júnior, depois do acidente? Não consegui. Não conseguiu entrar, né? Não, mas eu tive lá no hospital, né, e inclusive conversando com alguns amigos e familiares, né, e ainda estava naquele momento, ainda estava aguardando a transferência, Dona Vira. Porque veio uma UTI avançada, né, do Juazeiro. Sim. E demora muito, viu, Júnior? Pois é, porque estavam ainda para decidir se vinha essa... UTI avançado, né? UTI imóvel, ou então o helicóptero, né? E estavam para ser decidido. Mas acabou vindo a UTI, né, Dona Vira? A UVA, né? Chama UVA. É isso. Uma coisa assim, viu? Sim. Eu já conheço ela, né? Olha aí. Já andei nela, viu? Já? Ela tem médico, certo. Tem enfermeiro, né? Sim. É uma equipe. É uma UTI mesmo. Você vai com oxigênio, com todos os aparelhos ligados, como se você estivesse na UTI do hospital, né? Entendi. Morre, se tiver que morrer, né? Mas por falta de respiração não vai morrer não, viu, Júnior? Tem toda uma estrutura diferenciada, né, Dom? Não tem aquele aparelhozinho que mede a oxigenação do sangue, que bota, sim, no dedo? Sim. Saturação, né? Saturação. A saturação, né? Sim. Rapaz, aquilo ali, você bota no dedo, não é nada, né, Júnior? Certo. Agora passe 24 horas com o negócio daquele no dedo pra tu ver como aperta. Puxa. Ei, rapaz, na UTI é brabo, João. Você tá lá, e vem enquanto morre um do teu lado, tu olha só com o rabo de olho assim. Ei, rapaz. Aí o médico chega logo assim pra tirar de tempo, acaba, né? Acaba, morreu um na minha esquerda, morreu um na minha direita. Puxa. Morreu um na frente, nossa. Morreu outro atrás. É brinquedo não, viu? Patrício. Só voltando o jogo de ontem, eu assisti o segundo tempo do Vasco, mas foi uma humilhação, viu? Rapaz, foi uma humilhação. E o pior é que o jogador de 1,50m fez um gol de cabeça. na... O irmão do Soltero ou do irmão mais novo? 1,50m fez um corte de cabeça. Onde, né? O Piton, né? Era 30 centímetros mais do que o cara, né? É. A gente tava assistindo lá no CR Biscoito, aí a discussão foi essa. Será que Conradinho é maior do que esse cara aí? Ah, rapaz, eu acredito, hein? Aí Conradinho tá aqui, ele vai responder, viu? Cecilva, bom dia, Cecilva. Olá, bom dia para você, Júnior, bom dia, Padre Cícero, ao Dan, a todos os ouvintes, né? Sim. De que acompanha o esporte na cidade. Me diga uma coisa, Conrado, o Dan falando aí de todo um protocolo que tem lá no Flamengo, quando vai se assinar um contrato, né? Vamos falar assim de seguro, né? Jogadores que não podem andar de moto, não podem andar de bicicleta. Lá no São Conrado é assim também, Conrado? Não, é mais liberal, lá é mais tranquilo. Nós fomos no domingo passado para Araripina, né? Nós fomos numa topi sem ar-condicionado, faltavam uns vidros, né? Certo. Tinha uns buracos embaixo. E quando nós... É na adrenalina, viu? Quando nós passamos na estrada, entrando na estrada de chão, de Salitre para Araripina, a divisa, né? Certo. Então tinha muito aquele pó solto, né? Entendi. Então aquele pó entrou muito, entrou ali na topica, ninguém conheceu mais ninguém quando chegou na Araripina. Sim. É sossegado, é liberado. É assim. Liberado. Lá é liberal, né? São Conrado é assim. Então pode andar de bicicleta, pode andar de... Pode andar de bicicleta, pode andar tranquilo, sossegado. Chegamos na rodoviária ali, aqui em Campos Salles, aí já... O pessoal já começaram a andar, saiu sozinho, sem segurança. Certo. Entendeu? Tinha um cabo lá que tava até sem um cinto de segurança, a calça dele caiu. Teve que arrumar um calção para ele do São Conrado para ele ir para casa. É assim, é liberado. Não tem esse tanto de segurança, não. Entendeu? Muito bem. Agora, cara, em relação a esse zagueiro aí de 1,90m para um atacante de 1,50m, não, é porque assim, mesmo que o cara seja a estatura de 1,50m, ele tem que ser impossível, né? Sim. O cabo tem que ser impossível. Impossível. É, impossível. Porque o cabo alto, ele não sendo impossível, ele vai ficar ali colado no chão, né? E um baixinho impossível, ele tem impulsão, né? De subir. Ele tem que ter ele tem que ser impulsível, né? Impossível, né? Não é só impulso, não, né? Tem que ser impulsível mesmo, é, né? É impossível para procurar o impulso. Ah, né? Entendi. Pois é. Saber pular, ele tem que ser impulsivo para procurar impulsão. Eu acho que está muito também no posicionamento, né, Conrado? Exatamente, tem isso também. Se você souber se posicionar bem ali dentro da área... Não pode ter, o cara pode ter 2 metros, não vai dificultar, não, né? Não, eu já tenho feito gol de cabeça próximo de zagueiro de 1,80m, né? Aí ele vai subir, ele sobe de olho fechado. E eu subo de olho aberto e faço o gol. Fácil. Tem muito isso, tem, né? Tem muito isso, rapaz. Ah, o cara tem medo de cabecear, fecha os olhos. Aí você você faz gol de cabeça, faz gol de voleio. Rapaz, do jeito que a bola vier... De revestrez, a gente tenta bater nela. Quando ela não bate na gente, a gente bate nela. Nós temos feito gol da bola bater na gente e entrar. E entrar. Entendeu? E tem hora que a gente bate na bola pra bola entrar também. Ah, entendi. Sempre existem uns gols diferentes de outros, assim. Muito Mas bem. Importante que mesmo vale o mesmo. Se for um gol feio ou um gol bonito. Mas qual foi o gol mais bonito que você fez na carreira, Conrado? Um gol mais bonito que eu fiz, rapaz. Sim. Eu tenho um gol que eu fiz, está com uns 40 anos. Foi em Monte Castelo. Isso, né? Uns 40 anos, em Monte Castelo. Barreira, né? De barreira. Foi um gol de barreira. Até hoje a rede está balançando lá. Até hoje. Fiz outro gol. Rapaz, 40 anos e você lembrou, né? Não lembro. Fez outro gol em Carmelópolis. Itaguá. Itaguá. Foi no Itaguá. Sim. Com o goleiro de Carmelópolis, né? Rapaz, nós fomos jogar. Eu jogava no Arsenal. No Arsenal? Jogava no Arsenal. Antes de ter sido mandado embora. Antes de mandado embora, eu joguei, eu fui lá. E o nosso time tava perdendo de 1-0, né? Sim. De 1-0. Aí empatou e eu lá pro segundo tempo, rapaz. Naquela época eu tomava uns, né? De ressaca, rapaz. Aí o treinador demorou me colocar pra jogar, sabe? Sim. Meu amigo, tava de 1-1 o jogo. Aí quando o treinador me colocou, meu amigo, eu entrei lá próximo da grande área, né? Sim. Ali naquele círculo da grande área, a bola. O Sandro Bego lançou uma bola pra mim lá da,

coração. Autoescola Campos Salles é o lugar. Você aprende com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles, categorias A, B e D, instrutores qualificados. Travessa Maria de Lourdes e Moraes, número 13, Centro Campos Salles, telefone 992974919. O caminho certo para a sua habilitação, a mais rápida da região. Autoescola Campos Salles. Ainda bem que podemos contar com o frigorífico São Luís, o mais completo do gênero. O frigorífico São Luís está com novas instalações, atendendo os altos padrões de higiene e dispõe de um atendimento especial. A sua diversidade em termos de produtos é total. Carne suína, bovina, carne de sol, frango, galinha caipira, peixe de várias espécies, frios em geral. E toda segunda-feira, o frigorífico São Luís realiza grande promoção em todo o seu estoque. Localizado na Avenida Francisco Ademar de Andrade, 716, em frente à Telemar, bem no centro de Campos Salles. Fones 99270050 e 94375968. Organização Cássio e Família. Esporte. Olha o gol! Esporte na cidade. Na cidade. Estamos de volta aqui na nossa programação, no nosso Esporte na Cidade, 12 horas e 4 minutos, daqui a pouquinho tem o Jornal do Meu Dia na apresentação de Dan Oliveira, os destaques do Jornal do Meu Dia, Dan Oliveira. Ô, Júnior, daqui a pouquinho, a gente não sei se o nosso entrevistado vai vir hoje, né, Júnior? Nós marcamos aí para terça-feira, nosso entrevistado não veio, né? Aí marcamos para hoje. Você falou com ele? Não. O Gerlan? Não, né? Não falei. Não. Eita, então com certeza também não vem, né? Então vamos destacar já, né, aqui no Jornal do Meio Dia, né, alguns assuntos aqui. Mulher vítima de grave acidente em Pio Nono, né? Faleceu após 11 dias internada lá no Regional em Picos, Moreno. Fez a quarta vítima desse acidente, viu? Uma colisão frontal entre duas motos, né, lá em Pio Nono. Morreram três na hora. A mãe e uma criança estavam internadas. A criança sobreviveu e a mãe morreu, né? O pai da criança já havia morrido no primeiro acidente, Moreno. Então, o que é que tem mais aqui na área policial? Vigilante filmado em Juazeiro estuprando a filha de 12 anos, né? Ele disse que era dono de uma empresa de segurança, mas agora chegaram à inclusão que ele era funcionário, viu? E já abusava da criança desde os 7 anos de idade, Moreno. Guarda Civil Municipal detém homem embriagado num carro sem habilitação, rapaz. E a PM prende outro num Fiat com arma, rapaz. O azeite tá movimentado, né, Moreno? Ontem de manhã mataram um marceneiro, o cara tava indo fazer a entrega dos móveis, né? Acaba... É, agora eu vi uma notícia triste, hein? Sim. Prender Toicinho, viu? Toicinho, rapaz. O que é que Toicinho tava se falando? Se prender Toicinho, como é que nós vamos temperar a fava branca, Júnior, mano? Rapaz. Toicinho matou a mulher com 20 facadas, viu? Ixi, mano. É mesmo, esse Toicinho é de onde, Oliveira? Toicinho é lá de Barbalha. Barbalha. Agora eu queria ver se ele fosse... Se ele fosse casado com aquela lá do Monsenhor Hipólito, viu? Se ela não tinha dado 16 tiros na cara de Toicinho, viu? Rapaz, essa daí foi... Ela se apresentou, foi, Dom Miguel? Se apresentou lá em Picos, Júnior. Certo. Né? Diz que o marido ameaçou de morte, ela, rapaz... Ela se adiantou. Em vez de chorar a minha mãe, chorar dele, homem. Ah, rapaz. Tacou bala, viu, Júnior? Tu é doido, rapaz. É, rapaz... Então agora foi Toicinho, rapaz. Agora foi Toicinho, rapaz. Toicinho matou a mulher com 20 facadas, tava foragido, foi preso, viu? Olha aí, Conrado Silva e Toicinho, Conrado. É, o nome já. Quando o cara fala o nome desse aí, o cara já é estranho, né? Toicinho. Toicinho, o cara que assina como Toicinho não é boa peça, não, né? É. Isso é, quando tem o nome de Toicim, é o quê, Conrado? A pronúncia de quê? De Antônio, de quê? Toicim, rapaz. É. Rapaz, é... Antônio, é, Francisco, é, vem, José. Não, vem de Antônio mesmo. De Antônio, Tonho, né? Toicim. Né? Era Toicim, né? Vem de Antônio. Vem de Antônio, é, né, rapaz? Vem de Toicim. Ah, tá bom. Aí é muita violência, é, né, rapaz? Tá certo. Muita violência... Matar é. Quando é Dedé, vem de José, né? É, Dedé vem de José. Ah, é assim. A gente vai aprimorando aqui. É, né? Onde a gente vai fazer a pergunta, onde está o amor, né? Onde está o amor, A compreensão, né? Como diz você, Conrado, sobriedade e paz. Sobriedade, né? Rapaz, muito sobriedade, sobriedade e paz. É. Nós precisamos, né? Com certeza. Precisamos aí, é verdade. Vamos registrar a audiência do Rosalvo. Rosalvo está ouvindo... É. Programa lá no Sobrado, né? Sim. E o Hélio no Alecrim, mandando mensagem aqui pra nosso gente. Nosso amigo Rodrigo, rapaz, o pessoal lá na Ipueiras, né? O nosso amigo lá, o pessoal tá sempre acompanhando o nosso programa, viu? Rodrigo, toda a turma lá, ligado lá na Ipueira, Conrado. Pronto, muita gente, né? Que acompanha sempre o nosso programa aqui, o nosso amigo Bruno Goleiro lá no Alto Alegre, tá ouvindo, sim, né? O Evandro Bolinha também, tá ouvindo o programa, então... É isso, a gente, a dona Sueli, né, ouvindo também o nosso programa, chegando mais áudio aqui. Então a gente fica muito contente, né, com a audiência do pessoal aí. É, o Laerte lá do Alecrim, de vez em quando ele tá lá em Poeira também, o Josino, né, o Josino também escuta. É, nosso amigo Mercedão, rapaz, Mercedão lá no bairro Guarani, é amigo da gente também, desportista, e sempre acompanhando... É, o esporte na cidade. Vilmar Santos, ó, chegando uma mensagem aqui. Ele tá, tem um kkkk, não sei o que, ele tá rindo de quê, hein, Júnior? É, será que foi do Toicim? Foi? Do Toicim. É. Então, rapaz, alô, Vilmar Santos, um abraço pra você. Cícero Massal, Ernesto, também lá em Pio Nono, que acompanha o programa, né? Manda um alô, é Manel do Severo em Fronteiras, também o nosso amigo Naldinho. Eu cheguei de Fronteiras há pouco tempo. Tava lá no Piauí. É, conversando com o pessoal lá, trabalhando e conversando, e assim vai, né? Então, sempre por onde a gente anda, o pessoal comentando que escuta o programa, né? O Abdias, né? O Antônio Abdias, palmeirense, escuta também o programa. Nesse momento, lá, tá balangando lá na rede, tá na rede, ó, hora dessa lá, debaixo das árvores. Então, é um clima gostoso, então, nós estamos aí mandando esse abraço aí para vocês também. O João Miguel, lá de Salitre, também acompanha a nossa programação, Toniel. É isso aí, Júnior. Muito bem. Dom Oliveira. É, a Tabibinha disse, Conrado, que não bota o nome de Toicim, de Antônio, não. Olha, passa aí. Outro nome aí pra ele. Rapaz, mas é assim, né? Quando você não sabe o nome, né? É, mulher é Maria, né, Dom Oliveira? Júnior. E homem é José, né? Quando um cabra é chamado de Toicim, você acha que ele é gordo ou que ele é magro? Rapaz, eu acho que assim. Gordo, né, Dom Oliveira? Não. Não? É magro, né? É magro, né? Você lembra do goleiro gordão, não, lá do Pajeú? Você não lembra do goleiro gordão, não, lá do Pajeú? Ah, rapaz. Era bem magrinho, né? Magrinho. Igual o Tony, né? Mas o nome era Gordão, né? Gordão. É. Entendi. Então Toicim é magro, viu? Então Toicim é magro, né? É. Então, você tem uma visão totalmente diferente, né? Toicim é igual gordura de sonho, viu? É. Não existe, né? O Ato Silva! A dona Sueli está ouvindo o programa lá na Lagoa dos Paulinos. Lagoa dos Paulinos. Falar em Toicim, como é que é? Gordura. Conrado, pergunta que não quer calar. Choveu ontem lá na sua roça, na Cajazeira? É, choveu bastante. Não, não fui na Cajazeira, lá é Alecrim. Alecrim. Faz parte ali entre Cajazeiras, próximo do Alecrim, Olho d'Água. Entendeu? Ali é entre Cajazeiras e Alecrim, chama-se Olho d'Água. Muito bem. Mas choveu, né? Choveu sim. Choveu boa. Foi bom, viu? Choveu ali em Serra Velha, de Serra Velha pra cá, choveu Mandacaru, tem uns amigos lá que estão com as roças lá de milho, de fava, pode ser que ainda possa salvar alguns milho, viu? Muito bem. 12 horas e 12 minutos aqui na cidade, o nosso amigo Cissalém, que lá estamos mandando aqui, dia 9, amanhã, né? Amanhã tem o Sítio Arruda e Atlético Pajeú, lá no estádio Dedezão, a partir das 18 horas, né? Então é um amistoso envolvendo as duas equipes. Temos aqui o Vilmar Santos, está ligado aqui no nosso programa. Quem está ouvindo também é o Adeilson Silva, ligado aqui no programa Esporte na Cidade. Patsis, né, alguma informação aí, padre? Só lembrando, né, que hoje teremos a mais uma noite de novena hoje, né? Teremos aqui como noitada de hoje a Avenida Francisco Ademar de Andrade, travessa João 23 e o colégio, né? João 23 e Conceito Tutelar. Então, mais uma noite de novena hoje, oitava noite de novena. Só abraçando aí o pessoal da Cajazeira, né? O nosso amigo Rogério, seu pai, ao Dedé, aqui da Rendeira dos Porfírios também, palmeirense, ao Cacá lá na Lagoa Cercada também, palmeirense, e a galera tá pedindo aí o hino do Palmeiras, né? Palmeiras que tá aí 100% na Libertadores, né, Júnior? É isso, já garantiu, foi a primeira equipe brasileira a se garantir na próxima fase da Libertadores. E a turma aí da CR Biscoito, né? O pessoal também tá sempre ligado aqui no nosso programa. Ligado conosco. E lembrar nosso amigo Vilmar Santos, que a sua encomenda já está com o Cistagon. Já tá por lá? Tá embalado, viu? Já tá embalado. Olha aí. Sábado o homem entrega aí, viu? Rapaz, o padre não é promessa, mas já cumprido já, né? Já cumprido. Falta só entregar. Né? Só entregar. Muito bem. Lá nas mãos do nosso amigo Cícero da Goma. E abraçado nosso amigo Cícero da Goma. Passei lá, comi aquele queijinho gostoso lá. Obrigado aí, meu amigo. Rapaz, pelo que eu vi na foto, tava bom, viu? Tava ótimo, viu? Com certeza. Conrado Silva, né? Você vai falar aí do Ação Entre Amigos. Você vai colocar chuteira, vai colocar bicicleta, vai colocar o que mais, Conrado? É, porque assim, o prêmio principal é a bicicleta, né? Certo. Então, a bicicleta aí é um produto assim mais bicicleta para as mães, né? Mais caro, é verdade, mais caro do que um carneiro aí de 10 quilos. Então Nosso amigo Pó de Arroz quer que você entre em contato com ele, viu? Pra mostrar lá uns carneiros, viu, Conrado? Rapaz, o meu telefone não para, é o pessoal procurando. Qual assim, o telefone do Conrado Silva? Pra ele entrar em contato, né? 9907-3928. É muito difícil eu saber assim, decorar meu número, porque eu não ligo pra mim, né? Eu não ligo pra mim. Não liga pra você. É, né? Qual é o teu nome? Eu não sei, eu não ligo pra mim. Não, mas é esse mesmo. 9907. Você já experimentou ligar pra você mesmo? Rapaz, eu vou tentar. Tentar ligar pra mim. Vou tentar ligar pra mim pra ver se eu atendo. Pra ver se tu atende. Pra ver o horário que eu tô em casa. Tá bom. Vai ver o horário que eu estou disponível. Abraço ao nosso amigo Neto lá na Autoescola Campos Salles, também ligado aqui no nosso programa. O Laerte tá ouvindo lá no Alecrim, é Laerte, rapaz. Rapaz, turma boa, é. Viu? Rapaz, o Vilma Santos falou que tem um amigo dele lá no Pau Ferro, que o nome dele não vou falar aqui no ar não, que é meio estranho, viu? É mesmo? Depois eu mostro pra você aqui, é meio estranho pra falar no ar o nome do amigo dele. Que coisa! Vamos embora, né, Conrado? É, um abraço a todos. Sim, a Ação Entre Amigos. Um par de chuteiro na quadra, uma sanduicheira na quina e a bicicleta na cartela completa. Muito bem. R$10 amanhã a partir das 20 horas. Promoção. Promoção das mães, R$10 a cartela, vai fazer 3x30. Mandar um abraço a dona Terezinha, para o Chico Dostões, tá ouvindo o nosso programa lá no bairro Batalhão. Luiz Alves também. E a Graça Portugal. Se não mandar, meu amigo, um alô pra Graça, Graça Portugal. Tá do lado de Terezinha, não sei o quê. Quer que eu pague? Quanto é o alô? Quanto é o alô? Não, mano. Calma aí. A gente não cobra nada, não. Ah, vai, foi bom. Abraço a todos. Dom Oliveira. Fica aí com o Jornal do Meu Dia. A gente volta amanhã, Júnior Maranhão, para destacar aí o Brasileirão final de semana, né? Com certeza, Dom Oliveira. Amanhã trazendo. Aí destacar também os campeonatos. Vamos fazer sábado. Salitre e domingo Campos Salles, né? Domingo Campos Salles. Patrícia, finalizando aqui o nosso programa. Um abraço, padre. Só abraçando a todos vocês, ouvintes, né? E até amanhã, se Deus o permitir, né? É isso. E o Palmeiras no ator da partida. Transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Atenção, Campos Sales e toda a região. Está precisando de uma consulta espiritual? Procure hoje mesmo a espírita e cartomante Madame Rosa. Marque já sua consulta pelos telefones DDD 84 99807 0715 ou DDD 84 99812 5298. Madame Rosa. Vem economizar na Zeli. É preço baixo todo dia pra você aproveitar. Motorola Moto G24 com 128 GB por 899 ou 10 de 89,90 sem juros. Fritadeira elétrica Britânia por 399 ou 12 de 39,90. Lavadora de roupas 11 quilos automática Electrolux por 1.999 ou 12 de 199,90. Vem comprar barato de verdade. Vem pra Zeni. Compre na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. AIG Variedades, a loja que tem tudo o que você precisa para sua casa e sua família. Aqui você encontra artigos para o lar, cama, mesa e banho, confecções para toda a família e uma super seleção de brinquedos e novidades, sempre com preços acessíveis. Venha conferir de perto. Estamos no centro de Campos Sales e uma filial no centro de Salitre. AIG Variedades, tudo em um só lugar, com qualidade e economia. Esperamos por você! Oh, meu povo! Atenção! O Dia das Mães no Lojão do Preço Único, R$6,99. Tá daquele jeito! É presente bonito e barato para agradar a mamãe sem pesar no bolso. Tem caneca, taça, cesta, garrafa, flor, porta-retrato e uma infinidade de opções. Tudo cheinho de amor e carinho por apenas R$6,99. É isso mesmo. Qualidade, variedade e preço único pra todo mundo. Vem correndo garantir o presente da sua mãe aqui no Lojão do Preço Único, R$6,99. Onde o amor não custa caro. Lojão do Preço Único, R$6,99. Rua Bárbara Pereira de Alencar, 517, no centro de Campos Sales. A procura de uma loja que venda de tudo e tenha qualidade e bom preço? Corre pra Mix Variedades. Aqui você está no lugar certo. Aqui na Mix você encontra itens de papelaria, eletrônicos, brinquedos, utensílios para cozinha, mochilas, bolsas femininas, relógios, películas, capinhas para celulares e muito mais. Lembrando também que na Mix trabalhamos com celulares novos e seminovos e com assistência técnica. Corre e vem pra Mix Variedades. Organização João Vitor e Thalita. Nós somos a Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Direção Dr. Cristian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Informação séria, notícia de verdade, entrevistas, podcasts, reportagens, os fatos reais da forma como eles acontecem. Rádio Jornalismo de Credibilidade. Começa agora. Começa agora. O Jornal do Meio-Dia. Quinta-feira, 8 de maio de 2025, meio-dia, 21 minutos. Cardeais seguem para segundo dia de conclave nesta quinta-feira, viu? Até agora, nada de fumaça branca. Taxa Selic sobe para 14,75% e atinge o maior patamar desde 2006. Polícia Federal vai ouvir nos próximos dias ex-titulares do Ministério da Previdência e do INSS. Comissão de Constituição e Justiça do Senado adia votação sobre fim da reeleição para prefeito, governadores e presidente. Informação séria. Jornal do Meio-Dia. Eu sou o Dom Oliveira, a partir de agora você vai ficar muito bem informado com tudo o que está acontecendo na nossa região, no Brasil e no mundo. Aconteceu, você fica sabendo primeiro aqui. 12h22, olha, mais um dia se passou e até agora o Papa, o novo Papa ainda não foi escolhido. O primeiro dia do conclave, que vai escolher o novo líder supremo da Igreja Católica, terminou com fumaça preta na chaminé da Capela Sistina, o que significa que o novo Papa, sucessor do Papa Francisco, ainda não foi escolhido. Milhares de pessoas esperavam na praça, em frente à Basílica de São Pedro, no Vaticano, quando o primeiro sinal da chaminé saiu, às 16h, horário de Brasília, 21h, horário do Vaticano, com 2 horas de atraso da previsão dada pelo Vaticano. Com esse resultado, os 133 cardeais, reunidos a portas fechadas na Capela Sistina, seguem nesta quinta-feira para o segundo dia do conclave. O dia começou com uma missa presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re para preparar espiritualmente o Colégio Cardinalício para a eleição do novo sucessor do papado. Em seu discurso, o decano, o mais velho entre todos os cardeais, destacou a importância da eleição de um papa que a Igreja e a humanidade precisam. Em seguida, as portas da Capela Sistina foram fechadas e teve início o primeiro dia de conclave. Os cardeais vão permanecer incomunicáveis no Vaticano até chegarem a uma decisão. Na avaliação de Marcelo Barros, monge beneditino e teólogo, com 80 anos, 64 de Igreja Católica, a previsão é que o conclave leve de 2 a 3 dias para ser concluído. 108 dos 133 cardeais nunca participaram da escolha de um pontífice. Espera-se que não seja um conclave demorado. Os cardeais estão preocupados em não dar uma imagem de uma Igreja dividida entre aqueles que querem continuar o legado do Papa Francisco e aqueles que são contra e querem frear, querem voltar atrás. Alguns cardeais são apontados como favoritos para ser o novo pontífice. Entre eles, Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, que pode se tornar o primeiro Papa asiático, e o cardeal Ambongo, da República Democrática do Congo, na África. O professor Rodrigo Kopp, historiador em ciências da religião, também cita outros nomes que estão entre os mais cotados. Um dos nomes importantes que aparecem é o Pietro Parolin, né, de 70 anos, que é secretário de Estado. Então, era uma figura muito próxima de Francisco, né, o segundo nome, vamos dizer, do Vaticano, com 70 anos. Então, a idade também parece julgar a favor. Agora, há pouco tempo, apareceu o Jean-Marc Aveline, de 66 anos, né, de Marseille, na França. Bem o estilo assim de Francisco, também muito risonho, bonachão. E o cardeal Zutto, de 69 anos, de Bolonha. A partir desta quinta-feira, os cardeais passam a votar 4 vezes por dia, 2 pela manhã e 2 à tarde. Para que o nome seja eleito, são necessários 2/3 dos votos, ao menos 89. Ao final de cada rodada, as cédulas são queimadas. A cor da fumaça preta indica que não houve decisão. Se for branca, um novo papa foi escolhido. Até lá, os olhos do mundo estarão voltados para a chaminé da Capela Sistina. Da Rádio Nacional em São Paulo, 12 horas 25 minutos, pois tá aí, difícil, né? São 132 cardeais se reuniram, aí vão discutir, né? Uns são radicais, outros não, e tá difícil aí a escolha do novo Papa, né? A taxa Selic sobe para 14,74% e atinge o maior patamar desde 2006. A taxa básica de juros da economia brasileira chegou ao maior patamar desde julho de 2006. Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu subir a taxa Selic de 14,25% para 14,75% ao ano, aumento de 0,5 ponto percentual. A decisão foi corroborada por todos os diretores do BC, incluindo o presidente Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente da República, Lula. O professor da Universidade de Brasília, Marilson Dantas, explica quem deve ser mais atingido pela nova alta. As incertezas causadas pela guerra de tarifas imposta pelo governo Trump têm afetado todos os países e o Brasil não fica fora dos reflexos das ações dos Estados Unidos. O aumento da Selic vai afetar a sociedade como um todo, mas especialmente os mais pobres. A tendência das tarifas é aumentar o custo dos produtos, dificultar as exportações e afetar, evidentemente, a qualidade de vida e o acesso aos bens e serviços da população mais pobre. No comunicado do Copom, após o anúncio, a justificativa para o aumento também foi a incerteza causada pela guerra tarifária promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que pressiona a inflação no Brasil. Outro fator é a política fiscal no país, ainda com despesas elevadas. A professora de economia do INSPER, Juliana Inhas, afirma que a Selic em alta prejudica o crescimento da economia. Levando em consideração que nós estamos ainda próximos ao meio do ano, a deterioração do cenário pode fazer com que essa taxa aumente mais ainda. Então, acho que isso precisa ser levado em consideração. Além disso, o fato de que taxas de juros mais altas implicam numa piora das condições de produção, pioram as condições de crédito, esfriam a economia, uma economia brasileira que já está num modo um tanto mais vagaroso e que deve, claro, continuar sentindo aí, direta e indiretamente, os efeitos de uma taxa de juros alta. As perspectivas também não são muito otimistas. A projeção para os próximos meses é de que essa taxa continue elevada. Acho que a dúvida a partir de agora é quantas altas ainda temos nesse ciclo, se mais uma alta ou mais de uma alta. Mas hoje ninguém acredita que exista possibilidade, ou pelo menos a maioria dos economistas e analistas de mercado, não acreditam que exista uma possibilidade de redução da taxa de juros nesse ambiente. A elevação da Selic para 14,75% ao ano foi a sexta seguida na taxa que serve de referência para os juros cobrados no Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. A Polícia Federal vai ouvir nos próximos dias ex-titulares do Ministério da Previdência e do INSS. O relatório mais recente da AGU sobre o escândalo da Previdência aponta que os descontos não autorizados que desviaram de aposentados e pensionistas mais de 6 bilhões de reais começaram a ser praticados em 2016, mas reconhece que foram acentuados potencialmente entre 2023 e 2024. Período em que novas associações foram criadas com incentivo do Ministério da Previdência e sob os olhos do INSS. Por isso, nos próximos dias, a Polícia Federal vai ouvir o presidente anterior do órgão, afastado do cargo e depois demitido da função, mas não deixará de ouvir o ex-ministro Carlos Lupe. Pesa contra Lupe declarações dadas por ele antes de entregar o cargo. Dos canais de ouvidoria da Previdência sempre existiram, não é de hoje. Denúncia formal é que começou recentemente. Ninguém começa uma investigação pela palavra, pelo depoimento, que de fato. Eu, pessoalmente, pedi para que a diretoria de benefícios do INSS começasse a fazer uma auditoria sobre isso. E a base de toda a investigação que a Polícia Federal está fazendo começou nessa auditoria do INSS, a meu pedido. Como é que eu fui omisso se eu pedi para demitir o diretor e se eu fiz uma auditoria? Infelizmente, a resposta para o setor público de algumas questões foi muito mais demorada do que deveria. Apesar de Carlos Lupe dizer que não é cúmplice e nem culpado do escândalo, porque tomou providências necessárias, a Polícia Federal quer informações mais detalhadas dentro do inquérito para fazer o cruzamento das informações que já dispõe com o que dirá o ex-ministro da Previdência. As reuniões consideradas de estudo para restituição dos valores continuam. O INSS ainda não sabe como devolver o dinheiro desviado de aposentados e pensionistas. A solução poderá vir nos próximos 15 dias. De Brasília, Paulo Otarã. 12:31, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adia votação sobre fim da reeleição para prefeito, governador e presidente. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou, após pedido de vista, a votação da proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para os cargos de presidente da República, prefeito e governador. A expectativa é que o tema seja retomado na próxima semana. O relator da matéria, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apresentou um novo parecer encurtando a regra de transição para que o fim da reeleição para governadores e presidente passe a valer em 2030 e não em 2034, como previa o texto anterior. A mudança ocorreu após senadores criticarem na última sessão da CCJ que a transição estava muito longa. Além de extinguir a reeleição, a PEC aumenta o mandato dos chefes do Executivo, deputados e vereadores para 5 anos e dos senadores para 10 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. 12:32 aqui no Jornal do Meio-Dia. Já já, os destaques policiais. A Polícia Civil de Juazeiro acaba de prender um cabo da Polícia Militar suspeito pela morte do marceneiro ontem pela manhã. Já já vou trazer essa e outras informações aqui dentro do Jornal do Meio-Dia. Continua o calendário de renovação de cadastro do programa Hora de Plantar no município de Campos Salles. Amanhã, sexta-feira, dia 9, é a vez do Itaguá e da Vazinha, de 8 às 14 horas na associação, né? Próxima segunda-feira, dia 13, segunda-feira, Dona Oliveira, dá só uma olhadinha, 14, né? Próximo dia 13, terça-feira, é a vez do acampamento na capela. A Mix Variedade agora está com novidade, está trabalhando com assistência técnica de celulares, troca de telas, baterias e conectores de carga. Localizada no centro de Campos Salles, telefone para contato 994527435. 889-9452-7435, Mix Variedades. A doutora Josélia Esmeraldo está pedindo o comparecimento de Ivoneide Vieira da Silva no seu escritório, na João Severo Cortês, 1045, no centro de Campos Salles, amanhã, dia 9 de maio, para dar continuidade a assuntos do seu interesse, levar RG e CPF. Atenção aqui. Agora, na cidade, meio-dia mais 34 minutos, meio-dia 34, a Ótica Santo Onofre informa que o médico oculista estará atendendo dia 19 de maio, uma segunda-feira, e a promoção continua. Recebemos sua armação no valor de R$200 de desconto na compra de um óculos novo. Marque sua consulta pelo WhatsApp 889-9955-4205. Ótica Santo Onofre. Competência, atendimento e qualidade. Valdemar Falcão, 482, no centro de Campos Salles. Convite missa. A senhora Francisca convida parentes e amigos para a missa de 2 anos e 3 meses do falecimento do seu esposo, Manuel Sabino Viana. Será celebrada sábado, dia 10, amanhã, às 9 horas da manhã, na Igreja de Nossa Senhora da Penha, de Campos Salles. Antecipadamente, a família agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã. Agora, 12:35, aqui no Jornal do Meio-Dia, que volta já. Depois do intervalo, tem os destaques policiais. Você quer informação? Aqui tem a fonte da notícia. Jornal do Meio-Dia. Começou! Estouro de preços baixos na Mega Central Construções Móveis e Eletros. A loja mais completa de Campos Salles, com preços e facilidades que cabem no seu bolso. Piso Ipanema cinza 46x46, apenas R$23,90. Porta lisa Mogno, apenas R$149,90. Bacia acoplada branca, apenas R$339. Treliça Gerdau 6 metros, apenas R$31,99. Nossos móveis estão um sucesso. Cozinha Eduarda 5 peças, apenas R$1.899. Mesa 6 cadeiras, tampa e mármore, apenas R$899. Roupeiro Grécia 6 portas, apenas R$2.299. Cama casal Lotus molas ensacadas, apenas R$999. É pra levar tudo. Ficou fácil construir e mobiliar com a Mega Central. Estamos com 2 lojas no centro de Campos Salles e entrega rápida em toda a região. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama. Neste Dia das Mães, a Câmara Municipal de Araripe presta uma homenagem a todas as mães araripenses, mulheres fortes, guerreiras que com amor incondicional constrói lares e futuros. Que este dia seja repleto de alegria, carinho e reconhecimento. Vocês

Variedades é a minha preferida. CT Variedades é a preferida. CT Variedades, uma loja completa. Acessórios para celulares, brinquedos, maquiagens, eletrônicos, bijuterias, papelaria, artigos para o lar e muito mais. CT Variedades, em dois endereços para melhor lhe atender. Loja 1, Francisco das Chagas Arraes, número 330. Loja 2, Bárbara Pereira de Alencar, número 812, no centro de Campos Sales, Ceará. Telefones WhatsApp 889-9266-0517. Falar com o Cícero ou 889-9322-7430. 36. Falar com Tatiane, CT Variedades. Câmara Municipal de Salitre. Poder Legislativo atuante. Cidadão representado. Presidente Silvio Pinto. Jornal do Meio-Dia. O melhor conteúdo. Você mais perto da notícia. Agora 12 horas mais 43 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. A Ótica Ouro comunica que o médico oftalmologista Dr. Dalmi Carvalho vai atender segunda-feira, dia 12 de maio, na Ótica Ouro de Campos Sales. Mega promoção mês das mães. Você vai pagar somente as lentes. A armação é totalmente grátis. A Ótica Ouro vai oferecer também um café da manhã aos seus clientes e entregar um presente a cada cliente do dia. Agende sua consulta na Ótica Ouro. Ou chama no zap 889-9320-2470 e aproveite. Informação séria. Jornal do Meio-Dia. Eu já estou em contato aqui com o Tiago Souza, da Autoescola Principal. Ele que traz aí algumas informações sobre a CNH Popular de Campos Sales, Salitre e Potengi. Alô, Tiago, boa tarde. Muito boa tarde para você, Dan. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Então, passando aqui para trazer aqui, né, algumas informações importantes sobre a CNH Popular, que ora está sendo, né, foi liberado para os três municípios aqui da nossa região, tanto Campos Sales, como Salitre e Potengi. No caso de Campos Sales, há uma modalidade um pouquinho diferente dessas outras duas cidades, de Salitre e Potengi, tendo em vista que, como Campos Sales já tem o posto do Detran, né, onde é feito todo aquele procedimento inicial de captura de foto, coleta de digitais, também tem as clínicas credenciadas, né, que ficam ali próximo ao Detran. Então, o pessoal de Campos Sales, desde a semana anterior, certo, dia 5, eles já iniciaram esse processo, eles vão direto para a autoescola, né, compareceram à autoescola e em seguida já vão, né, já são agendados para o posto do Detran. Em relação ao pessoal do Campos Sales, a gente quer só reforçar que quem ainda não compareceu, né, não fez o agendamento para uma das autoescolas credenciadas, que cuida, né, de fazer esse agendamento, pois tem um prazo, né, na média de 60 dias, então é importante que a pessoa fique atenta, caso ainda não tenha comparecido. Já o pessoal de Salitre e Potengi, a gente queria pedir um pouquinho de atenção agora, porque é o seguinte: como essas duas cidades não têm o posto do Detran, então vai vir uma comissão itinerante do Detran de Fortaleza para fazer o atendimento nessas cidades. E aí, Salitre, o atendimento será no sábado, agora dia 10. O local do atendimento será na Escola José Valdemar de Alcântara, certo? A Escola de Ensino Médio lá de Salitre. O período é manhã e tarde. E, porém, para que a pessoa seja atendida lá perante a comissão, ela precisa ter passado pela autoescola, ter aberto o processo de habilitação, onde no ato da abertura do processo, né, a autoescola já informa lá os dados dele e também anexa a documentação necessária, que hoje é toda em formato digital. Então, é esse atendimento que a pessoa deve ir até a autoescola, né? Ela entra na central de serviço do Detran, faz o agendamento e deve comparecer à autoescola. No caso, nós estamos orientando que esse comparecimento ocorra até amanhã, sexta-feira, tendo em vista que no sábado já será o atendimento, né, do Detran lá na Escola de Ensino Médio. E aí, inclusive, Dom Oliveira, nós estamos, né, no caso Salitre, 100% dos alunos de Salitre serão atendidos pela autoescola principal, que fez o contrato para atender esse pessoal de lá, 116 pessoas. E aí, tanto essas pessoas podem comparecer para abrir o processo tanto no posto lá de Salitre, que fica lá vizinho ao Banco Bradesco, como na matriz aqui em Campos Salles, né? Considerando que temos muitas comunidades de Salitre aqui, vizinho a Campos Salles, e elas podem fazer o agendamento para abrir o processo na matriz aqui da Autoescola Principal de Campos Salles. Porém, no sábado, é necessário que todas elas compareçam, né, a comissão volante do DETRAN, lá na Escola de Ensino Médio, Dan. Certo, Tiago. Então, pessoal de Salitre só tem até amanhã para comparecer ou ao posto lá em Salitre ou à autoescola aqui em Campos Salles, é isso? Exatamente, a gente está recomendando isso. No sábado eu posso fazer o atendimento? Provavelmente sim, mas vai ficar muito tumultuado, né? Tendo em vista que esse atendimento lá da comissão, eles vão atendendo por ordem de chegada, certo? A gente sabe que esses dias de comissões volantes assim é um dia de muita correria. E aí, assim, para você evitar de ser um dia mais cansativo, principalmente para o próprio beneficiário, né, para o usuário, estamos fazendo essa recomendação para que já fique com a documentação toda organizada, né, para que no sábado seja somente o atendimento lá perante a comissão. E Potengi, Dom Oliveira, também essa mesma recomendação, pessoal, precisam fazer o agendamento para o posto da autoescola, no caso pode, né, ser lá em Potengi, se tiver alguém, caso queira ser atendido aqui em Campos Salles, também tem essa opção, né? Acredito que é um pouco mais distante, mas aí, reforçando aqui, no caso de Potengi, o atendimento da comissão do DETRAN será no domingo, dia 11, certo? Domingo, dia 11, na escola Menezes Pimentel. A gente também reforça que o pessoal do Potengi façam também esse agendamento até o dia de amanhã, certo? Compareça à autoescola com RG e CPF para que seja feita a abertura do processo. E aí sempre é comum ficar algumas pessoas que não são comunicadas, que não recebem, e muitas vezes até a gente recebe uma lista com o telefone desse pessoal, mas ocorre muitas vezes do telefone estar incompleto, a pessoa ter mudado de telefone. Então, de certa forma, a gente acredita muito aqui nessa, né, que essa nossa entrevista, essa nossa participação alcance aí pessoas que se cadastraram, certo? Lembrando que Salitre são 116 pessoas, essas pessoas correspondem àqueles que se cadastraram no ano de 2023 e também aos do ano de 2024, assim como Potengi, são 62 pessoas, também referentes 2023 e 2024, Dom Oliveira. Ok, Tiago, então tá todo mundo aí já ciente. Sábado, o atendimento do DETRAN é Salitre, domingo, Potengi. Salitre vai ser onde o local de atendimento? Salitre, na escola José Valdemar de Alcântara, a escola de ensino médio, né, que fica logo ali na entrada da cidade, é Avenida Novo Horizonte, né, conforme o DETRAN disponibilizou aqui, né, em suas redes sociais. Potengi, escola Menezes Pimentel, Rua Severino Paulino, né, lá também no centro de Potengi. Então fica aí esse nosso recado, né, você que se cadastrou, por acaso não tivesse ciente ainda, né, desse atendimento, ou você que conhece alguém que fez o cadastro, né, na CNH Popular, para um desses municípios, Salitre ou Potengi, a gente pede aí a colaboração para, né, repassar para que faça o agendamento. Caso a pessoa não consiga fazer o agendamento, às vezes por falta de internet, por falta de um acesso, ela pode se deslocar até a autoescola, que lá a gente já faz também o agendamento e em seguida já a abertura do processo. Ok, Tiago, né? Obrigado aí por essas informações, e as pessoas que ouviram vão repassando aí para quem fez, né, as inscrições de 2023-2024, foi selecionado e agora vai começar o processo aí para Salitre e Potengi. Campos Salles já começou, né? Campos Salles já está em andamento, mas, digamos assim, a vantagem de quem é de Campos Salles, como tem o posto do DETRAN, né, mesmo não tendo comparecidade, ela pode comparecer durante a semana, também tem que ser agendado para a autoescola, porém a gente já encaminha para o posto do DETRAN aqui de Campos Salles. Essas pessoas de Salitre e Potengi, como vem a comissão em um único dia, né, é necessário que elas já compareçam para abrir o processo na autoescola até amanhã, de preferência, porque no sábado já vai ser o atendimento em Salitre e no domingo em Potengi. Ok, Tiago, obrigadão pela participação. Ok, Dão, obrigado, um abraço aí para todos os ouvintes do Jornal do Meio Dia e até a próxima participação, se Deus quiser. Sábado tem programa? Sim, sábado tem Cidadania Ativa, desde já convidar aqui todos a sintonizarem, né? Nós vamos abordar esse tema aí do INSS, que vem gerando muita polêmica, certo? Principalmente os aposentados aí, pensionistas, sobre descontos, né, indevidos, né, aí no seu benefício, e vamos estar abordando esse tema, e também vamos estar reforçando essas informações aí também da CNH Popular, então vai ser um programa recheado de informações importantes, não, Oliveira? Ok, Tiago, agora 12 horas mais 53 minutos aqui no Jornal do Meu Dia, conversamos com o Tiago Souza, da Autoescola Principal, ele que falou um pouquinho aí sobre essas pessoas selecionadas pela CNH Popular do município de Potengi e Salitre, correrem até a autoescola para fazerem aí o primeiro atendimento e serem atendidas pela equipe do DETRAN itinerante lá em Salitre no sábado e domingo em Potengi. Meu dia, mais 53 minutos. A Ótica Ouro comunica que o médico oftalmologista Dr. Dalmi Carvalho vai atender próxima segunda-feira na Ótica Ouro de Campos Salles. É a mega promoção Mês das Mães. Você vai pagar somente as lentes. A armação é totalmente grátis. A Ótica Ouro vai oferecer também um café da manhã aos seus clientes e entregar um presente a cada cliente do dia. Agende sua consulta na Ótica Ouro. Chama no zap 88 993 20 2470. Jornal do Meio Dia. O melhor conteúdo. Você mais perto da notícia. Prefeitura Municipal de Araripe. Administração de mãos dadas com o povo. Prefeito Zé Gordinho. Especial Mês das Mães Macavi com ofertas de mãe para filho. Só no Especial das Mães Macavi você compra bicicleta esportiva Houston a partir de R$ 799 à vista ou R$ 59,90 mensais. E o melhor, a entrada é somente lá para julho. E ainda tem mais, é no Carnê Macavi. No Especial das Mães Macavi você também compra toda a linha de móveis, colchões e estofados em até 12 vezes sem juros, com ofertas de mãe para filho. E a entrada é só lá pra julho. Isso mesmo, entrada só em julho. E ainda tem mais, é no Carnê Macavi, do jeito que você conhece e confia. Venha agora mesmo para Macavi e aproveite o Especial das Mães com ofertas de mãe para filho. Promovendo bem-estar e qualidade de vida, uma saúde que transforma. A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Secretaria de Saúde, realizou somente neste início de 2025 mais de 600 exames de ultrassom. Ação que reflete o compromisso da gestão em promover o bem-estar e a saúde da população, garantindo acesso e serviços essenciais de forma rápida e eficaz. Uma verdadeira conquista para nossa comunidade. Secretaria Municipal de Saúde, promovendo bem-estar e qualidade de vida. Uma saúde que transforma. Prefeitura Municipal de Salitre. Administração, o povo é quem faz. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, oferecendo tratamentos completos e de qualidade. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, né, mudar a vida de muitas pessoas. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa, você, cearense. O sinônimo do novo hospital, magnífico. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Você sabia que seu carro e sua moto merecem o melhor em peças e manutenção? E aonde você encontra tudo isso com a qualidade que você confia? É na Dragão Moto e Autopeças. Seja para dar aquele talento no motor ou para substituir aquela peça essencial, a Dragão tem tudo o que você precisa. Peças para carros, motos e até serviços especializados em retífica de motores. A gente cuida do seu veículo com o máximo de dedicação e eficiência. Estamos prontos para te atender com as melhores marcas do mercado, com preços que cabem no seu bolso e atendimento diferenciado. Não perca tempo. Passe na Dragão ou chame no telefone WhatsApp 889-9645-0109. Dragão Moto e Autopeças, seu parceiro na estrada, sempre com você e seu veículo em primeiro lugar. Prefeitura Municipal de Fronteiras, construindo novo tempo. Prefeito Eudes Agripino Ribeiro. O assunto é saúde. Confiança faz toda a diferença. O Laboratório LAMIC é referência há mais de 43 anos. Aqui você encontra exames laboratoriais completos e vacinação com segurança e qualidade. E tem novidade para você. Durante todo o mês de abril, estamos com condições especiais na vacina contra a influenza. Proteja-se e proteja também quem você ama. Agende seus exames ou vacinação agora mesmo. Nosso WhatsApp é 88 99815 0268. Laboratório LAMIC. Nossa missão é cuidar de você. Na Autoescola Principal, tudo é fácil pra você. Com sua CNH, vamos te surpreender. Autoescola Principal, tem dedicação, atendimento humanizado, sucesso em cada ação. Mais de 5 mil aprovações pra celebrar. Referência na região, pode confiar. Primeira habilitação ou renovação, mudança de categoria e adição. Cursos especializados pra você. Você se destacar, Autoescola Principal vai te qualificar. Mototáxi, emergência e cargas especiais. Com a Principal, o seu futuro vai muito mais. Em 2025, invista no seu futuro com a Autoescola Principal. Torne-se um condutor habilitado ou motorista profissional com toda a facilidade e qualidade dos nossos serviços. Primeira habilitação, adição, mudança de categoria, reciclagem, renovação e cursos especializados. Visite uma de nossas unidades em Campos Sales, Araripe, Salitre, Potengi ou Antonina do Norte. Ou acesse nossos canais digitais, Facebook, WhatsApp e Instagram. Autoescola Principal, sua jornada de sucesso começa aqui. O empreendimento dos irmãos Fábio e Tiago Souza. Quer comprar barato todo dia? Então chega bem pra cá. Economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercante o Bulandeira, aqui você vai economizar. Frutaria, padaria e muito mais. Tem açougue com carne de primeira. Perfumaria, produtos de limpeza. Variedade, qualidade e muito mais. Pronta entrega, atendimento é bom demais. Mercantil Bulandeira, venha economizar. Mercantil Bulandeira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulandeira, Rua Pereira Filgueira, número 266, bairro Batalhão, 9204-2562. Organização Fábio e Janaína. Jornal do Meio Dia, rádio jornalismo de credibilidade. Agora, 13 horas aqui na cidade de Campos Sales, no Jornal do Meio Dia, vamos com os destaques policiais. Polícia, agora é notícia. Olha, Maria Daniela Lusa da Silva faleceu na manhã de hoje, 8 de maio, após lutar por sua vida por quase 2 semanas. Ela estava internada em estado grave desde o dia 27 de abril, quando se envolveu em um grave acidente de trânsito na PI-378, estrada que conecta o município de Pio Nono à BR-020. Maria Daniela foi a quarta vítima fatal do trágico acidente, que aconteceu por volta das 18h30 do domingo, dia 27 de abril. Segundo a Polícia Militar, acionada por populares, o acidente envolveu 2 motocicletas, uma Honda CG Fancet 25 de cor preta, ano 2009, que transportava 4 pessoas da mesma família, e uma moto Yamaha Crosser de cor vermelha, ano 2023, conduzida por um homem que trafegava sozinho. As primeiras vítimas fatais identificadas foram Felipe José da Silva, de 25 anos, condutor da Honda e companheiro de Maria Daniela, Emily Vitória de Souza Silva, de 10 anos, enteada de Felipe, e Clemilson de Souza Castro, de 32 anos, condutor da moto Yamaha. Com forte impacto, Maria Daniela sofreu ferimentos gravíssimos e foi encaminhada em estado crítico à unidade de terapia intensiva UTI no município de Picos. Após mais de 10 dias de internação e diversos esforços da equipe médica, ela não resistiu e faleceu na manhã de hoje, aumentando ainda mais a dor e a comoção da comunidade. A filha mais nova do casal, Laura, também estava na motocicleta no momento do acidente. Ela sobreviveu, passou por cirurgia e já recebeu alta médica. A criança encontra-se em casa, onde segue em recuperação. Na noite de quarta-feira, ontem, por volta das 20h55, uma operação da terceira companhia do Batalhão Especial de Policiamento do Interior, BEP, sob determinação do comandante tenente coronel Alves, resultou na apreensão de drogas e na prisão de uma mulher por tráfico de entorpecente. A abordagem aconteceu no município de Vila Nova do Piauí, a um ônibus da empresa Liber, que fazia o trajeto de Teresina com destino final à cidade de Pio Nono. A ação foi motivada por informações repassadas pelo núcleo de inteligência, indicando que uma passageira estaria transportando drogas para comercialização nas cidades piauiense que fazem divisa com o Ceará. Durante a revista no interior do veículo, os policiais localizaram na poltrona ocupada pela suspeita uma sacola contendo substâncias análogas à maconha e cocaína. Também foram apreendidos um aparelho celular da marca Xiaomi, R$ 68,00 em espécie, e outros pertences da passageira. A mulher, identificada pelas iniciais de ACSA, já respondia por crime de tráfico de drogas e havia sido beneficiada com liberdade judicial há pouco mais de 3 meses. A reincidência agrava sua situação perante a justiça. Diante dos fatos, a suspeita foi conduzida e apresentada à Delegacia de Polícia Civil de Pio Nono, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A Polícia Civil agiu rápido e prendeu em flagrante um policial militar suspeito de um homicídio acontecido ontem em Juazeiro. Trata-se do cabo PM Aquino, de 35 anos, o qual foi autuado em flagrante na 20ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Ele está há 12 anos na polícia e é lotado na Cavalaria de Crato, tendo sido entregue a oficiais militares que o recolheram ao quartel do 2º BPM. Hoje será conduzida a audiência de custódia no núcleo judicial de Juazeiro. O mesmo é o principal suspeito do assassinato do marceneiro Niel Ferreira de Lima, de 37 anos. Por volta das 8 horas de ontem, na Avenida José Teófilo Machado, bairro Frei Damião, a vítima residia na rua Francisco Martins de Souza, naquele bairro de onde tinha saído na picape para entregar uns produtos que havia fabricado. Ele foi atocaiado por um homem numa moto que passou a pirar. Mesmo baleado, ainda tentou fugir e bateu violentamente o carro num poste quando a execução foi consumada. Após ser informada sobre o homicídio, oficiais e investigadores da Delegacia de Juazeiro passaram a coletar imagens quando identificaram a moto e o condutor. Os agentes foram à casa do dono do veículo e este falou que tinha emprestado na noite anterior ao primo, que é policial militar e vendedor de peixes, tendo recebido no final da manhã de ontem, coincidentemente após o crime. Em seguida, os policiais civis prenderam o cabo Aquino. Na presença da autoridade policial, ele optou por ficar em silêncio. As informações iniciais escolhidas pelos investigadores apontam que Miel era um homem trabalhador e nunca se envolveu em confusões. Porém, recentemente foi até a academia que sua mulher frequentava e reclamou contra outro cliente que estava mandando mensagem para ela. Não houve discussão e apenas teria mandado procurar uma mulher solteira. Depois soube que este homem era um policial militar e vendia peixes. Agiu muito rápido, né? A polícia aí de Juazeiro do Norte, policial civil, e já prendeu o cabo acusado do homicídio. Mas dois acusados de crime em Barbalha foram presos, sendo um por feminicídio e outro um caso de estupro. Na manhã de ontem, policiais civis da 2ª Seccional do Interior Sul, em Juazeiro, prenderam José Milton Limeira, de 55 anos. Ele cumpriu um mandado de prisão expedido pela comarca de Barbalha após ser condenado a 19 anos e 3 meses de reclusão por crime de feminicídio. O mesmo foi localizado e capturado na rua Senador Alencar, no centro de Barbalha. Ele é acusado de matar sua companheira Maria Quitéria de Lima, de 35 anos, no dia 19 de março de 2011, na residência do casal, na Vila São João, no sítio Brejil, na zona rural de Barbalha. A vítima foi lesionada com 20 facadas após discussão motivada por um som alto. Toicin, o apelido, né, do assassino, chegou a ser preso na época juntamente com seu amigo José Alves da Silva, que tinha 50 anos e era apelidado por Bigode. Este último seria o dono da faca e teria segurado a mulher para ser lesionada pelo esposo. O outro preso por força de mandato judicial foi Fabriano Cardoso de Almeida, de 46 anos, acusado de estupro de vulnerável contra uma criança no dia 29 de novembro de 2016 em Barbalha. Ele residia no bairro Santo André, em Barbalha, mas foi preso no município de Có, onde estava foragido. Oficiais e investigadores da delegacia de Barbalha cumpriram o mandato de prisão preventiva expedido pela justiça após a apresentação da autoridade policial. Um homem foi preso na madrugada de terça-feira por crime contra a lei seca em Juazeiro e outro que possuía arma de fogo. Por volta das 4h30 na rua Santa Isabel, no Pirajá, a equipe da Guarda Civil Metropolitana interceptou uma caminhonete Chevrolet S10 de cor prata. O motorista tinha acabado de passar por uma patrulha na Avenida Ailton Gomes, zigue-zagueando no carro e aparentemente com sinais de embriaguez. Esse o acompanharam e tiveram mesmo comprando cerveja num posto e saindo em seguida. A interceptação foi feita pelo inspetor Sérgio, subinspetor Edvan e o guarda Natanael, encontrando no carro duas latas de cervejas vazias, uma cheia e uma pequena quantidade de cocaína. Miguel Edvânio Rodrigues Biro, de 40 anos, não estava com habilitação e nem documento do veículo recolhido pelo Demutran. O delegado Reni Rocha arbitrou fiança no valor de R$ 3.036 e Miguel vai responder em liberdade. Antes, a equipe Força Tática estava pela Avenida Castelo Branco, bairro Tiradentes, quando os PMs se depararam com o veículo Fiat Uno Azul trafegando em alta velocidade pela via pública. Houve posterior abordagem e o motorista, identificado por José Maria Azevedo, de 41 anos. No carro, os policiais encontraram uma garrucha calibre 32 e um total de 6 munições. Da mesma forma, foi arbitrada a fiança no valor de R$ 1.518 e ele vai responder o crime em liberdade. Um homem de 59 anos que trabalha como vigilante foi preso na tarde de ontem sob acusação de estuprar a própria filha de 12 anos em Juazeiro. Ele foi flagrado por equipe do Grupo de Apoio às Vítimas da Violência do Comando de Prevenção e Apoio das Comunidades. A prisão ocorreu às 15 horas na residência dele, no bairro Triângulo. O acusado será levado à audiência de custódia após os procedimentos da Delegacia da Defesa da Mulher. No imóvel funcionava uma empresa de vigilância e monitoramento de residências e estabelecimentos comerciais do bairro, no qual um dos sócios era onde o pai praticava os abusos sexuais quando estavam a sós. Ontem a menina foi a um mercantil que fica próximo e fez um sinal pedindo ajuda, ficando combinado que filmaria e repassaria as imagens comprovando o crime. Assim foi feito e a polícia acionada quando viaturas da COPAC estiveram no local. Na casa, os PMs depararam-se com o pai e a filha quando esta saiu correndo na direção dos policiais chorando e pedindo socorro. Ela confessou aos abusos aconteciam desde aos 7 anos de idade e tinha medo de denunciar. A genitora da vítima tinha saído de casa e também foi levada à delegacia da mulher para acompanhar os procedimentos. Os policiais apreenderam no imóvel dois punhais, rede para dormir no qual a vítima estava, machadinha, facão, faca, tonfa, chicote de fio, computador e pendrive. Além disso, duas munições calibre 38 e mais 25 munições calibre 22, aparelho celular, preservativo, dois coldres, dois distintivos de vigilantes, capa tática preta, radiocomunicação, lanterna e algema cromada. Ele já tinha sido preso em São Paulo por conta de crime envolvendo uma moto. Independência, Ceará, responde dois procedimentos por apropriação indébita. Em Juazeiro, foi preso com revólver na cintura no dia 30 de julho de 2018, sem qualquer autorização. Mais duas mortes violentas foram registradas nesta quarta-feira no Cariri. Por volta das 18h30, o corpo do ajudante de pedreiro Samuel Pérez de Santana, de 46 anos, foi encontrado dentro da sua casa na rua Avenida Contorno Norte, no conjunto Novo Crato. Vizinhos notaram a ausência dele e vieram à porta aberta, tendo adentrado o imóvel quando se depararam com o corpo perto de um ponto de energia. Talvez tenha sofrido descarga elétrica e o cadáver foi recolhido a fim de ser examinado na perfosse. Antes, por volta das 14 horas, o agricultor Luiz Carlos Marcelino Pereira, de 43 anos, morreu no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro. Ele morava no sítio Capitão, distrito de São Vicente, na zona rural de Có, onde sofreu uma queda, acidente doméstico. O mesmo foi socorrido ao hospital local e, devido à gravidade do quadro clínico, terminou transferido para o Hospital Regional de Juazeiro, mas não resistiu. 13 horas, 13 minutos em Campos Sales. É final de mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que volta amanhã, a partir do meio-dia, logo depois do esporte. Para você, um ótimo final de tarde. Fica aí na companhia de Júnior Moreno e o programa Interligado. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420 FM, 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção, Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Alô, torcedor! Nesse domingo, a partir das 15h, a Rádio Cidade entra em campo para mais uma jornada esportiva. Lagoa Coberta e Juventus. Direto do estádio, o Moraizão. Campeonato Camposalense de Futebol. Oferecimento, Casa do Criador, a Casa do Homem do Campo. Organização Maurílio Oliveira e Família. Autoescola Principal, Moderna e Atual. Organização Tiago e Fábio. Mercantil Bulandeira, economia no seu bolso. Qualidade no seu lar, entrega em domicílio. 889-9312-6830. E 9, provedor internet de verdade. 0800-789-8989. Escolha o melhor plano. Posto São Cristóvão. Abasteça com qualidade. Organização Naldo e Família. Empório Vieirão. Economia com seriedade. Rua Carneiro de Mendonça, em frente à Praça Hélio Lima. Ponto da Goma Fresca. Organização Cícero Vieira e Família. Serraria e Mobilaria São Francisco. Qualidade em primeiro lugar. Organização Rafael e Chico. Churrascaria Bom Paladar. Carnes de qualidade, em breve em novo estabelecimento, na saída para fronteiras. Telefones 997-79-7198 ou 9466-3530. Vereador Carlinhos da Bulandeira, trabalho e compromisso. Vem economizar na Zeni, é preço baixo todo dia para você aproveitar. Conjunto Box Casal, molas em sacadas Eurosono por R$ 1.099 ou 12 de R$ 109,90. Roupeiro Sete Portas com espelho avelã por R$ 1.199 ou 12 de R$ 119,90. Kit Cozinha Sete Portas em por R$ 999 ou 12 de R$ 99,90. Vem comprar barato de verdade. Vem pra Zeni. Compre na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Cada dia melhor, do jeito que eu sempre quis. Eu amo a minha Salitre. Aqui eu sou feliz.

Hoje é o dia de São Vitor. Tudo isso é lembrado nos fatos históricos e jornalísticos. Liga para cá, participa com a gente no 99701-5771. Não quer ligar? Deixa uma mensagem no nosso WhatsApp no 99701-5771. Dá um play aqui na cidade e já está no ar o Interligado. Eu falei hit, Brasil. Pra cima. É mais um lado do DJ. Falo que tô com nojo da tua cara, que não quero te ver nem de graça. Digo que eu não volto nem a pau e que tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar que a perna fica bamba. Pra ter saudade eu vou voltar pra tua cama. Só basta você me ligar. Só baixa você me ligar. Que eu vou correndo, tem conta. Só baixa você me ligar.